Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1149 e é o primeiro domingo do mês de março de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos vivencianos. Vamos pedindo licença mais uma vez para entrar em seus lares com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água. Agradecemos também o apoio dos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jeff, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Carlos Eugênio Bacos, uma personalidade muito conhecida aqui na nossa região, que eu tenho certeza que nós vamos falar de tantos assuntos que vocês vão ver como é que ele é infiltrado em tudo que você pode imaginar. Até acho que nós vamos perguntar coisa até do governo para ele, de alguma coisa assim que está acontecendo, Banco Master, dessas coisas tudo. Eu fui tirar a biografia do Bacos na internet, tinha 11 páginas. Falei, não vou tirar 11 páginas aqui, não. Deixa ele falar. Não, mas era mais fácil, aí a gente deixava só ele assim, sentado, o pessoal mostrando ele e a gente falando a biografia. Aí depois dá tchau, pessoal, e vamos embora. Né? Legal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Já aqui direto do estúdio de São José dos Campos, estúdio Chico Xavier, a gente já deixa um bom dia também para as rádios que estão conectadas conosco. Então a gente tem a rádio Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, de Sergipe. Então a gente agradece também a retransmissão, além da nossa web rádio Vivência Espírita aqui de São José. Quem retransmite aqui também, a gente já deixa um alô para os vivencianos que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, mas também para o canal Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, também Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, além da Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Então, se vocês quiserem participar hoje do sorteio, então vamos pôr aí o Tião para trabalhar, né? O Tião está ali, tá ali no número, vou botar aqui o número para vocês, o sorteio. O Silvio está ali atrás, vocês estão vendo ali também. Então ligue para nós, o telefone 12-3921-3009. E participe do sorteio. A gente vai sortear um livro do Jorge hoje, né, Jorge? Colocar aí. Livro Contos e Causos, né, do Imaginar a Realidade. Então a gente vai sortear o livro do Jorge para quem ligar e falar: quero participar do sorteio. Tá? Então ligue e diga: quero participar do sorteio. A gente vai passar para vocês aqui também o WhatsApp, tá? Então entra aí no zap.vivenciaespirita.org para participar. Pode mandar mensagem lá também dizendo: quero participar do sorteio, que a gente coloca aqui, tá? E para quem está no YouTube, a gente já pede para participar da enquete que a gente colocou aqui, tá? Então a gente colocou aqui uma enquete perguntando: você sente culpa por achar que poderia doar mais seu tempo para a comunidade do que doa atualmente, doa hoje? Né? Então deixa aí se você se sente culpa por achar que poderia doar mais tempo, né, para serviço da comunidade, que é o que a gente vai conversar hoje sobre trabalhos aqui com o Bacos. Então deixa aí a sua opinião, a gente vai comentar no final do programa sobre essa enquete. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos Alberto, Bacos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Graças a Deus, mais um domingo abençoado, onde vamos aprender um pouco mais do que necessita a sociedade brasileira, como sempre, através do nosso querido irmão Carlos Bacos, que vem nos falar sobre os trabalhadores da comunidade. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo que preparou para nós, inclusive as perguntas do Rui. Queridos irmãos vivencianos, mais uma vez agradecemos e vamos lendo uma mensagem do nosso querido irmão Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Eu peguei o item 25, humor. Humor é alegria, é a energia que alegra o coração. Ele modifica a vida e desperta inspiração. Quando é bem intencionado, nos tira da depressão. Acho que nos tirar da depressão só precisamos de muito amor e respeito das pessoas, que nos leva sempre a um patamar mais elevado de alegria e de paz. Queridos vivencianos, hoje nós estamos aqui para agradecer ao Pai mais uma vez pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter nessa manhã. Entendemos o que nós precisamos desenvolver em nossos corações para servir ao próximo como gostaríamos de ser servidos. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Pai, como centelhas divinas, estamos aqui nesse planeta, aprendendo a desenvolver o que sabemos desde a nossa criação por Ti, pois temos tido o conhecimento que Você tem, meu Pai, mas pela nossa moral tão pequena, não conseguimos ainda entender o verdadeiro propósito de evolução espiritual de cada ser encarnado nesse globo. Que possamos assim, Senhor, agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos, Pai, de conviver com pessoas diferentes, aprender a respeitar e amar a cada um como verdadeiros irmãos. Para tanto, Pai, agradecidos mais uma vez, vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será trabalhos para a comunidade. E nós estamos aqui com o professor Carlos Eugênio, viu, Carlinho? Carlos Eugênio Bacos, que é professor de educação física, voluntário de vários segmentos aqui na cidade, escoteiro desde os 12 anos. Poxa, faz tempo, hein? Faz um tempo. E administrador esportivo formado pela USP. Eu fui tirar o currículo do Bacos para trazer no programa, Jorge. Tinha 11 páginas. Falei, não vou tirar 11 páginas de currículo aqui do Bacos. Vamos deixar para ele falar sobre essas 11 páginas aqui com a gente. Eu tive que usar a inteligência artificial para resumir. Bom dia, Bacos. Muito bom dia. E o O Carlinho falou que Bacos era o rei, rei da, do vinho. Do vinho. Viu, não é? É o Deus do vinho. Deus do vinho, mais ou menos. Não, eu estava vendo o seu currículo, seu pai era polonês? Húngaro. Hein? Meu pai era húngaro. Húngaro, húngaro. Meu pai era... E ele veio aqui para São José como cozinheiro do CTA. É, ele era maître, né? Ele é maître. Nós chegamos aqui em meados de 59. Ele veio, o CTA estava na época lá contratando ele inaugurar um restaurante novo, né, o chamado Lagar 13, e o CTA estava contratando. E meu pai, ele era estrangeiro naturalizado, ele tinha um sonho de ser funcionário público, né, que seria a realização de um estrangeiro ser funcionário público federal, né. Ele soube por um amigo lá, cozinheiro, que já tinha vindo aqui, aí ele veio, gostou. Aí viemos para cá em meados de 59. E ele falava 5 idiomas? Ah, ele falava, além do português, né? Claro, tinha que falar o húngaro, né? Inglês, francês e um pouquinho de alemão. Ele era maître e chefe internacional, né? Prático, né? Na época não tinha escolas de gastronomia como tem hoje, né? Acho que só tinha uma escola na França. Era assim, algo... Então, ele contava que ele tinha começado descascando batata como na cozinha. Acho que bacana. E você veio para cá com quantos anos? Você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade, em 59. Já faz um... Às vezes eu até esqueço que eu não sou joseense. Vou me conceder até o título agora na Câmara Municipal. É? É. Mas eu me considero realmente um joseense nato, né? Faz aí mais de 60 anos. Aí, tá bem, o Bacos vai ganhar o título de cidadão joseense. Não nasceu nem aqui. Você nasceu aqui e não deve... Eu acho isso é um absurdo isso. É um absurdo. Eu que nasci aqui, nunca ganhei esse título. Aqui, 40 anos, nunca ganhei esse título. Cidadão joseense, o Jorge é cidadão joseense. Eu também sou cidadão joseense. E eu não. Não ganhei, quer dizer. Isso é uma injustiça. Eu falo assim, toda vez que fala isso, eu lembro do Marcelo, né? O Marcelo, nosso amigo Marcelo. Marcelo, você lembra dele, filho do Zoca? Sim. Marcelo desencarnou algum tempo atrás. Quando eu ganhei o título de cidadão joseense, ele falou: poxa vida, nasci aqui em São José, nunca deram título para mim, você nasceu lá em Patamu. Até os caras estão dando título de cidadão joseense. Para nascer em São José, precisa de título joseense? Não entendi nada. Se você já é de São José, para que título? Então, essa é a moral da história. Essa é a piada. Essa é a piada. O meu pai, que deve estar ouvindo a gente lá, ele nasceu em Santos, né? Morou a vida inteira aqui em São José e só ganhou o título de Jacareí. Bom, nós fazemos parte da Grande Jacareí, né? O pessoal da Grande São José que faz parte da Grande Jacareí. Mas não desmerecendo, não, né? Porque você disse que trabalhou no SESI, né? Meu pai era diretor de Senai lá em Jacareí. Legal, bacana. Aí por isso que ele ganhou lá o título. Mas, ô, Marcos, agora fala pra gente, como é ser assim, uma pessoa que participa de tantos movimentos como você, mas com destaque. Não é, você não é simplesmente um membro dos movimentos. Você sempre, todos os movimentos que você está, você tem destaque. Você está participando de alguma coisa, você está construindo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. Você está doando mesmo o seu tempo, né, e sua inteligência, né, o seu saber, para esses movimentos que você participa. Porque eu acho que quase todo mundo na cidade conhece você, porque um conhece no basquete, outro conhece lá do escoteiro, outro conhece do voluntariado, outro conhece da maçonaria, tem tanta coisa que todo mundo conhece você. Bom, antes, porém, eu queria dizer da minha alegria de estar hoje aqui, participando desse programa tão conceituado e um programa tão profundo, né, que realmente eleva a alma, e também por reencontrar amigos de décadas, décadas de amizade e de jornadas, né, de muitas jornadas em várias áreas, né, Rui, o Jorge, o Silvio, né, que veio mostrar a carteirinha dele de 1968, que ele foi escoteiro, né. Então, realmente, para mim é um motivo de muita alegria. Mas você é escoteiro desde 1965. Um pouquinho antes dele. É. Porque acho que eu sou mais velho alguns meses do que o Silvio. Mas esse mesmo que você está usando aí é do escoteiro. Isso, é um símbolo do movimento, né? O Jorge perguntou assim, como é que... Baco, só para ter uma ideia, né? Uhum. O Renato Pazinha entrou aqui, tive aulas com o professor Bacos no João Crucino há pouco tempo atrás, cerca de 45 anos, de basquete, né? Muito bem aproveitadas, parabéns por tudo. A minha avó deu aula lá também. Ilza Nascimento Pintos. E eu cheguei a conhecer a esposa do Bacos, que era grande jogadora de vôlei. De voleibol, jogou na seleção da cidade. Da seleção. Infelizmente, ela desencarnada. Uhum. Ela faleceu quantos anos? Vai fazer 7 anos. Ela faleceu em abril de 2019. Você recebeu a carta dela lá na Marcela, não recebeu? Recebi, na casa da Marcela, recebi, né? Recebemos sim, Jorge, recebemos sim. Marcos, desculpa, tem tanta gente aqui falando que aí a gente atravessa o que você quer falar. Não, olha, mas... eu acho que esse sentimento assim, de pertencimento e participação, ele nasceu assim no movimento escoteiro, né? Uhum. Porque desde de garoto, a gente começou com 12 anos, a gente começa a aprender, a ver a importância de você se importar, né, com as coisas, você participar, de você contribuir para mudar alguma coisa. Não basta criticar, né? É mais fácil você ser daquele do time só que critica, né? Porque é mais fácil, né? Porque falhas, erros e coisas aí existem ao monte. E você criticar é muito fácil. Agora, como é que você pode contribuir para mudar aquilo lá? Não, e tem pessoas que não ajudam e só acham defeito, né? E atrapalham, o pior é isso. Não fazem, criticam e não deixam fazer. É. Então, quer dizer, por onde eu tive a oportunidade, né, porque eu penso que isso é um privilégio, né, um privilégio que a gente recebe de poder servir, né, algo que realmente faz muito mais bem para a gente do que para as pessoas ou para aquela comunidade que a gente pensa que está fazendo, né, aquele bem, né? Então, desde criança, a gente foi vendo essa, e você tem que não só participar, mas ser efetivo, né? Então, gente, por onde passou, eu sempre procurei dar um pouco mais de mim, contribuindo, né? Não só com críticas, mas com trabalho, como o Jorge falou. Eu vi na sua vida pregressa, né, que você foi ser escoteiro porque você comprou um caderno e tinha um escoteiro, né? Naquela época a gente recebia na escola, eu sempre estudei em escola pública, aliás, na nossa época, né, a escola pública era a melhor escola, melhor ensino, né? E a gente ganhava, às vezes, da caixa escolar, uns cadernos, brochuras. Você também era da caixa escolar? Não, mas aí a gente recebia também, todo mundo recebia lá. Meu pai comprou, já faz um tempinho isso, né, Rui? Eu tinha 6 anos. Essa brochura ela trazia na capa um escoteiro, né, uniformizado, com aquele chapelão, né, antigamente, carregando a bandeira do Brasil. Na capa do caderno, e tinha na contracapa hino nacional, hino da bandeira. É. Né? E eu sempre eu ficava assim, apaixonado, né, com aquela figura, né, um jovem carregando a bandeira do Brasil, uniformizado. Né? E aí, quando eu soube que o professor Verdussen, Roberto Verdussen, professor do ITA, né, eu morava no CTA na época, quando eu soube que ele estava montando um grupo escoteiro, aí acendeu a chama. Falei, puxa, é isso mesmo que eu estava procurando. Né? Mas foi mesmo um caderno que me simulou. Para esclarecer, ele falou que ele morava no CTA. O CTA é centro, naquela época chamava Centro Técnico Aeroespacial, que é aqui de São José dos Campos, onde tem residências lá dentro. Então, tanto os militares como os civis, assim, eles tinham direito a residir lá dentro. Que é onde fica o ITA, onde fica Embraer. Exatamente. Então, CTA, quando ele citar CTA, é isso aí que ele está falando. Né? Naquela época era Centro Técnico de Aeronáutica. Então, mudou depois. Depois mudou. É. Então, Centro Técnico Aeroespacial e hoje DCTA, né? Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Onde fica o INPE também, né? Isso. Então, lá moram cerca de 5 mil pessoas, né? Uma mini cidade. É uma lá cidade, né? Tem tudo lá dentro. Né? Quando as pessoas visitam São José dos Campos, tem curiosidade de conhecer o CTA, né? Sempre tiveram, por causa que tem toda essa estrutura, né? Supermercado, banco. A arquitetura do Niemeyer também, tudo, fez a biblioteca do I também. Todo CTA não pode modificar, né? Ele tem contrato vitalício com a equipe do Niemeyer. Qualquer mudança que tem que fazer tem que ser naqueles mesmos padrões, né? Então é uma cidade que foi construída pela arquitetura do Carlos Niemeyer. Desculpa, Rui, mas e o escoteirismo? Ele foi criado, acho que na Inglaterra, não é isso? O movimento escoteiro, ele foi criado na Inglaterra, não é, em 1907, por um general herói, né, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, né, o general Baden-Powell, uma figura assim, uma personalidade muito reverenciada, né, na Europa, na Inglaterra. Ele era considerado um excelente estrategista militar, né? E o interessante é que ele criou um movimento educacional que não tem nada a ver com militarismo, né? não é uma atividade paramilitar, né? Mas na época, ele vendo lá uma juventude inglesa, né, sem rumo, sem perspectivas, né? Sempre assim. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, mas enfim, ele, baseado em toda a sua experiência militar, né, combateu muito na África, etc. e tal, e ele era muito observador, mas muito iluminado, né? Aquelas pessoas que vêm para mudar. E aí ele idealizou um método, né? E em 1907 ele levou um grupo de 20 jovens de várias classes sociais para um acampamento na ilha de Brownsea. É uma ilha que fica no Canal da Mancha, né? E durante uma semana ele acampou com esses jovens, aplicando aquela metodologia que ele havia idealizado, né, para ver. E aí a coisa começou. E ele publicava, como eu disse, ele era um estrategista, ele havia publicado o fascículos, né, para militares, e ele observou que os jovens estavam adquirindo esses fascículos e praticando as atividades que ele pregava para os militares. Falei, puxa vida, foi aí que ele idealizou uma metodologia para trabalhar com os jovens, fez esse acampamento e daí a coisa ganhou o mundo, né? Hoje nós somos mais de 57 milhões de escoteiros em todo o mundo e praticamente... Milhões? Milhões, é. E praticamente em todo o mundo. Nós só não estamos, acho que em 3 ou 4 países onde não há liberdade, né? Mas no mundo inteiro o escotismo está espalhado aí. Mas o escotismo era muito machista, né? Era só homem. Né? Ah, sim. No início, o escotismo... Tanto é que o livro que é considerado a bíblia do movimento, escotismo para rapazes, né? Então era só para rapazes. E para as moças, na época, foi criado o bandeirantismo. Aqui no Brasil? Não, isso no mundo. No mundo. Né? Então era separado, né? E aqui no Brasil, no final da década de 80, quando começou-se a falar em coeducação, na educação do Brasil, o movimento escoteiro aderiu a esse princípio da coeducação e no início da década de 90 abriu para as meninas, porque antes era só para meninos. Isso, mas a gente tem que trazer para o contexto lá atrás, né? Porque passou 80 anos dessa forma, mas eu lembro que eu fui ali com a família ali no parque da cidade, né? Aí eu dei uma olhada um pouco no histórico lá da fábrica que tinha lá na Tecelagem de Paraíba, né? Até na Tecelagem de Paraíba, ali em 1920 até 1950 para frente, os trabalhadores ficavam um lado mulheres, outro lado homem. Ou seja, o mundo inteiro era dividido as coisas. Sim, sim. Classes, né, de escola eram homens e mulheres, né, em 1907, por exemplo. Não, e a mulher, ela era relegada a um segundo plano, né? Tanto é que a gente vê as lutas, né, realizadas ao longo aí do tempo, né, na humanidade, as mulheres buscando o seu direito de votar, o direito de participar, votar e ser votado, né? E o movimento escoteiro era só para meninos, nós éramos felizes, não sabíamos, né, porque as mulheres, onde elas entram, elas tomam conta, né, são super capazes. E a gente observa isso no escotismo, as meninas também têm uma facilidade, uma... De liderança, né? Se destacam, né? Se destacam muito mesmo. Eu conheci a Adelaide, né? Que era lá do CTA, que era chefe também do escotismo. Eu sempre encontrava com ela sempre vestida de bandeirante, né? E eu falava, poxa vida, que... E eu tinha uma inveja muito grande quando era criança, porque começou lá o movimento de escotismo lá na minha cidade, mas eu era muito pobre, não tinha condições de comprar roupa, comprar sapato, não era. Então eu tinha a inveja de ver aquela garotada toda de bandeira. De uniforme. Hein? De uniforme. De uniforme. E essa calça curta é padrão da... Então, a origem do movimento, né? Uniforme era calça curta, né? Mas hoje, de uns tempos para cá, calça comprida é permitida também. Mas a calça curta é uma característica, né? Movimento escoteiro. De meia, três. Meião, né? Meião. Mas mesmo, tipo, jogador mesmo de futebol. Lá nos países, na Inglaterra, que é frio. Não, e o próprio uniforme, na época dos militares, tinha a calça curta com meião, né? Que usava o meião. Até porque a bermuda, a calça curta, ela facilita a movimentação, dá mais liberdade, né? É interessante. Marcos, e hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, do jeito que nós estamos vendo o jovem, assim, muito trancado dentro de casa, só no celular, né, ficando até com problema mesmo de saúde por causa do celular, entrando em depressão, sem tomar sol, se revoltando, perde totalmente a noção das coisas se não tiver um celular, cada dia quer um melhor. O que você acha? Não deveria ter mais, então, esse incentivo? Até não só os escoteiros ficarem lá no canto deles esperando as pessoas virem, mas um próprio incentivo dos próprios poderes públicos, das famílias, de colocar essa criançada para acender um fogo, sei lá, para ensinar a fazer uma fogueira, para dizer que tipo de árvore, cada árvore é aquela ali que está na natureza, né? Que as crianças não estão sabendo nada hoje em dia. Você tem razão, Jorge. Eu tenho um irmão nosso já desencarnado que ele fala que era criança com aquele verde de apartamento. Uhum, né? Infelizmente, né, aqui no Brasil, o movimento, embora seja reconhecido como um movimento muito importante para a formação de líderes, né, de cidadãos participativos, ele não tem o devido apoio que deveria ter, que ele deveria ser oferecido, né, para muita gente, né? A gente faz um trabalho nesse sentido, mas somos uma entidade do terceiro setor, né? Sem apoio financeiro, quer governamental, às vezes até corporativo, e você tem que ir buscando os recursos para manter um grupo escoteiro, porque tem o curso que é individual, como o Rui falou aí, tem uniforme, né? Eventualmente uma mochila, uma lanterna, mas tem os materiais, barracas e material para fazer atividades, né? Mas infelizmente não tem esse apoio que deveria ter. Né? Existe até lei no estado de São Paulo, tem uma lei que prevê o escotismo nas escolas estaduais. Né? Tem uma lei que foi aprovada, mas ficou só no papel. Está na lei. Está na lei. Você às vezes até tem dificuldade, Jorge, de conseguir fazer um evento numa escola, um evento de escotismo, por desconhecimento dessa lei. Né? Uhum. Mas, infelizmente, Jorge, não tem o apoio que deveria ter. Porque como em alguns países, inclusive, o escotismo é tido como uma política pública, que ela é oferecida às crianças e jovens. Né? Porque hoje em dia a criança tem medo até de galinha. Não, às vezes nem sabe de onde vem o ovo, como é que... Né? Porque eu penso assim, que a tecnologia não tem jeito da gente parar ela e é importante demais, né? Eu não gosto de ficar falando que a juventude está perdida ou então dizer que a internet faz mal, que o celular faz mal. Nada disso faz mal. O uso aqui não está sendo bem feito, né? A maneira de usar. O que acontece? Porque todos nós necessitamos disso. Eu lembro que na minha juventude, o pessoal também falava que a nossa juventude estava perdida. O avô falava que a juventude do meu pai estava perdida. Então isso aí é normal. E pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai ter outra coisa para a gente falar, que não é mais o celular. Quer ver, vai ter o chip já implantado na gente. Falei, esse pessoal que tem chip implantado está perdido. Né? Não vai ter mais celular. O caderno aí que a... Que o nosso ouvinte aqui mandou. O nome também, é Avante. A Ieda Liz mandou aqui pra gente. O nome é Avante, parece, né? Avante. É isso aí que explica. Não era bem esse, não. Não, caderno, não, esse é de 50. Eu acho que esse é mais antigo ainda. Eu não tinha nascido ainda. Esse é dos anos 50. Usava ainda marca registrada. Esse é dos anos 50 que ela mandou. Eu até, cara, eu acho que eu tenho essa imagem no meu celular, que eu carrego ele aqui, ó. Ai, ai, ai. Olha aqui. Legal, né? Sim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, olha só. Agora fechou, agora desligou. Mas, o Bacos, você... Vamos falar um pouquinho do Bacos como espírita. Você fez escola de aprendizes lá com a Ivone Travesso, na fraternidade Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em 85. Um amigo comum, professor Theo, né? Um abraço aí ao Theo, talvez até ele esteja nos ouvindo. Ele mora em Caraguatatuba, né? Ele passou no concurso como professor, isso há tempos atrás, e assumiu lá em Caraguá e ficou lá em Caraguá, se aposentou. Curiosidade do Theo, que tinha as aulas de religião, o Theo foi considerado o melhor professor de religião. E era espírita. Então, aí ele participava da doutrina e me convidou para ir na Paulo de Tarso. Aí eu acabei fazendo o curso de aprendiz, evangelho, participei um bom tempo lá, né? Depois a IAME, o Jefa. Depois, nós, na década de 90, a gente participou da fundação da ACEL, Associação Cristã de Santa de Luz, que tem a creche lá no bairro dos Feitos com a Natália e o seu Will, e o Wilson, né? É. E aí lá a gente criou um centro espírita também, e a gente participou ao longo do tempo. Não, eu lembro do Bastos, quando nós tínhamos a Folia de Luz. Folia Quanto de tempo Luz. Você ficou na 25 folia? Anos. 25 anos. A gente participou desde o primeiro, ajudando a lavar as panelas. É? Depois a gente começou a ajudar nas equipes de cozinha e eu virei o tio do café. E virou vigilante noturno. Também, né? Porque tinha menina e menino na escola. E o Bacos tinha a incumbência de ficar vigiando para não ver se nenhum menino saía para encontrar com a menina. A disciplina era. E cedinho tinha que preparar o café da turma. Mas era uns 20 litros de café. Não, muito café. Eu me lembro que o maior que nós fizemos, eu só não vou me lembrar o ano, foi na escola Ipe Canso. Nós reunimos cerca de 800 jovens. Foi algo assim, nossa, foi uma loucura, né? Imagina você fazer comida, e eram as casas espíritas que assumiam, né? Cada uma assumia lá uma refeição. Você fazer comida para 800 jovens, e servir, foi uma loucura. Mas... Não, e nós chegamos até 1.300 jovens aqui em São José, né? Tá vendo? Então. E a dona Anitta, que era a cozinheira-chefe. Orientava, né? E aí tinha, conforme o dia, era a equipe da determinada casa espírita que ia lá para fazer o almoço, fazer o jantar, né? E era interessante que tinha um rapaz, já vendo as... Fomos entrevistar um rapaz lá, porque que ele tinha vindo no evento, não, eu vim aqui porque a comida aqui é boa. Não, e a qualidade, realmente, a comida era muito boa, saudável. Uma alimentação saudável, né, e feita lá em loco. Né? Eu lembro que o último Folia de Luz que eu fui, botaram fogo na cozinha. Mas agora virou, acho que encontro de jovens, né? Agora virou encontro geral. Não, Folia de Luz ainda tem. Ainda tem, mas é feito, acho que lá em Poá. Foi feito em Poá esse ano. Mas aí é encontro aí de 40, 50 jovens. O encontro que acontece geral, agora, né? É um encontro geral que teve em Taubaté agora, da Aliança 650 também. 650 jovens. Né? Mas agora o Folia de Luz já me ligaram, que eles querem ver se consegue uma escola para eles ficarem em setembro, ficar 4 dias. Mas agora parece que está havendo uma dificuldade muito grande para arrumar as escolas. Antigamente era fácil, né? Era mais fácil. Hoje já está. E o Folia de Luz, ele acontecia sempre no carnaval. No carnaval. Era um encontro de carnaval, os 4 dias. Né? No carnaval mesmo, né? Teve esse ano lá em Poá, até o Lúcio estava participando, o Lúcio, nosso amigo, que Eu emprestei até o som para ele, para eles colocarem lá, mas foi em Poá. Mas aí a Folia de Luz, ele acabou cedendo espaço, né? Não sei por quê. E depois aí a Aliança resolveu fazer o encontro com os jovens, né, da própria Aliança separada do Folia de Luz. Eu sei por que houve essa mudança, viu, Jorge? Uhum. E, inclusive, muito chato, porque eu fui chamado em São Paulo para que mudasse o nome de Folia de Luz. Porque fica chato o movimento espírita ter o nome Folia de Luz. E eu levei para ele lá em São Paulo, com o Jacques Conchon, com o Valentino. O Valentino já tinha falecido, o Focácio, né, que era o responsável pela Aliança, querendo saber por que, precisava mudar esse nome Folia de Luz. Eu falei, não, está aqui, no dicionário está dizendo que Folia de Luz não é bagunça. Folia de Luz é alegria, é festividade, uma série de coisas. E eu tenho aqui o recado da garotada lá de São José dos Campos, que eles não vão mudar o nome Folia de Luz. Aí, então, eles fizeram o encontro de Folia de Luz no carnaval, o encontro da Mocidade Espírita no carnaval. E eu cheguei para o pessoal e falei, ah, infelizmente, o Folia de Luz é capaz que termine. Aí falaram, não, vamos, hoje é uma ONG. E tem, eles já me pediram para arrumar uma escola aqui em São José para 70 jovens, para ficar no 7 de setembro, ficar os 4 dias do feriado reunido na escola. E vamos ver se a gente arruma. Nos últimos anos, a equipe era liderada pela Mirna Máximo, né? Da Mirna. A Mirna ainda continua no movimento. Então, continua. E ela tinha sido participante, jovenzinha participante, foi participando. Aí um grupo de jovens assumiu e aí acabou formalizando, né, essa atividade, criando uma ONG, né? Porque até haviam objetivos de enveredar pela área educacional também, né? Aproveitar a mobilização dos jovens, né? Mas a Mirna não está mais, não, no Folia de Luz, não. Ela continua no movimento espírita, né? A gente pode mudar da última versão, né, no 25º ano, aí passou para um outro grupo, que assumiu, e aí começou a fazer lá em Poá. Inclusive, eles tinham, dentro do Folia de Luz, tinham uma palestra sobre droga, chamado Dodô Barbosa, que é o nome do meu filho, né? E você fez muita palestra. Fiz. Nós tínhamos um grupo de espíritas, né? De educadores, que nós fazíamos palestra nas escolas de orientação e prevenção à droga. O Theo era um dos membros, né, dessa equipe, que a gente rodava as escolas aí públicas. Conversando com jovens sobre o perigo das drogas. Eu lembro que eu dava aula lá no Sueli Antunes de Mello e vocês solicitaram, falei, não, pode vir na minha aula aqui falar sobre a dependência química, né? Aí, eu me lembro que na época a gente estabeleceu uma metodologia, a gente pegou mais ou menos o método dos 12 passos do AA, a gente adaptou, não é? Para a prevenção às drogas, né? E fez de uma forma dinâmica. E a gente ia para as escolas bater um papo com a juventude. E era muito interessante, né? Muito interessante. Agora tem o PROERD, que é justamente o Programa de Prevenção às Drogas, né? Mas é feito pela Polícia Militar, né? Polícia Militar. Eles atendem um número bem grande de crianças, né? Que é um período que eles ficam na escola, né? É muito legal esse trabalho da PROERD, da Polícia Militar. Muito interessante. Legal. Tem uma pergunta aí, né, Carlinhos? Tem o Ari Rangel aqui no WhatsApp. Tem uma pergunta para você, Carlos. Ele diz, bom dia, família Vivenciana. Bom dia, professor Carlos. Quanta vitalidade. Pergunta. Pesquisas mostram que as pessoas que se integram a trabalhos para o bem, a comunidade, o bem comum são pessoas mais saudáveis, física e mentalmente. Assim, o que o amigo pode falar pessoalmente sobre a experiência nos trabalhos voluntários? Obrigado, um bom domingo a todos. Ele tem razão. Realmente, como eu disse anteriormente, faz mais bem para quem faz o bem do que aqueles que são os beneficiários, né? Realmente, lhe dá aquela sensação de ser útil, de estar fazendo algo, que está contribuindo, que está construindo, que vai fazer a diferença, né? Então, eu observo, por exemplo, no movimento escoteiro, ao longo dessas décadas que a gente participa, como o movimento faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Ele, o escoteiro, ele é orientado, ele vivencia, ele experimenta, né, desde cedo, essa sensação de servir a comunidade, né? De servir a comunidade, de ser útil, de se preocupar, né? De saber que se o todo evolui, você faz parte do todo, então você evolui também, tem nada individual. Então, realmente, para a saúde mental, é muito bom. Né? Realmente, eu recomendo, eu não sou médico, mas eu recomendo, né, a atividade voluntária. Né? E, às vezes, até você desenvolve um talento que você, às vezes, até não sabia que tinha, né? Porque o trabalho voluntário você não precisa fazer na sua profissão. Às vezes até a pessoa não quer. Trabalha a semana inteira com aquela atividade. Uhum. Chega num fim de semana, por exemplo, não quer fazer um trabalho voluntário na sua profissão. E às vezes descobre talentos que não sabia que tinha, né? Então faz bem em todos os sentidos. Legal. Então, na sexta-feira passada nós falamos sobre a Escola de Aprendizes do Evangelho, que faz a reforma moral das pessoas. O propósito maior é trazer a reforma moral do ser humano. E aí nós perguntávamos, né, por que que tinham pouca gente trabalhando nas casas espíritas. O Jorge falou assim, porque o trabalho principal é nas ruas. Porque você, com a sua reforma moral, você muda, a sua volta muda as pessoas que te acompanham, porque percebem que você é uma pessoa diferente, da mesma forma como é o escotismo, né? Você percebe que uma pessoa, um escoteiro é diferente do outro, de outra pessoa que vive na rua, que vive sem se preocupar com o próximo. E o escoteiro tem a preocupação de viver junto ao próximo para auxiliá-lo, sempre. Tem mais pergunta? Não, daqui é do WhatsApp, não. Ah, mas bastante gente participando aqui. Tem. Né? Não, a Wênio Azevedo Maia aqui manda bom dia, amigos vivencianos, e Juiz de Fora. É, desejo um bom programa para que a chuva pare um pouco e um feliz mês de março. Abraço. Choveu bastante aqui nessa semana aí. Não, ele tá falando de Juiz de Fora, né? Tá, e aqui em São José também, né? É, mas nem se compara com lá, né? Foi terrível. Lá a gente está solidário a toda a tristeza, né? O pessoal lá de Juiz de Fora, pela perda de mais de 60 pessoas. Pela perda não, pela partida de mais de 60 pessoas devido à chuva. Aquela região tem muita serra, né? Como aqui tem também, mas lá tem mais. São lugares assim mais perigosos do Brasil. É Rio de Janeiro, Minas Gerais, aquela área lá. E aqui o Vale do Paraíba também, muito litoral norte, né? Então, eu estava sabendo que eu estava fora, eu estava a trabalho fora, eu não acabei num presidente. Ubatuba também acontecendo. Porque também tem muitas encostas assim, muitas cachoeiras, então acaba descendo aquelas serras lá e a gente sabe como é que é o nosso país, né? As pessoas acabam construindo o lugar para elas morarem perto dessas encostas, por falta de opção. Não tem nada de crítica, não. Tem crítica aos poderes públicos que podia trabalhar melhor isso, mas ainda. Eu lembro quando houve aquela tromba d'água em Caraguatatuba. 1967. Eu comecei a trabalhar na Johnson e nós ficamos mandando remédio para Caraguá para atender o pessoal que estava necessitando, né? O Grupo Escoteiro CTA, né, nessa catástrofe que aconteceu, a gente fez um trabalho muito interessante, um trabalho voluntário, de arrecadar mantimentos, água, cobertor, etc., para ser enviado para Caraguá. Então, eu me lembro que o CTA disponibilizou um caminhão, a gente ia em cima do caminhão, e tinha um repórter, o Cláudio Brasil, desencarnado já, o Cláudio Brasil, se não me engano, mas ele acompanhava, então ele ia noticiando onde o caminhão ia passar para recolher roupa, água, doações, né, alimentos lá para Caraguatatuba. A gente recolhia, levava, o avião já estava esperando lá no era campo de aviação, né, onde hoje é o aeroporto, né, o Jorge, acho que ele lembra disso aí, campo de aviação. O avião já estava esperando, a gente abastecia o avião, ele ia para Caraguá, e quando ele voltava, ele trazia feridos que necessitavam de um atendimento médico mais intenso, né? Mas foi algo assim terrível. Até hoje existem desaparecidos ainda que não foram encontrados, né? Naquela catástrofe. Em 67, foi algo. E eu tinha um colega que estava passando as férias lá com a família, Ele teve que ir até São Sebastião pegar um navio para vir para Santos para chegar aqui em São José. Ele falou, pô, tive que pegar navio para voltar para São José. Essa coisa foi feia. Foi lá, feia, né? Foi muito feia. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente. A Eli da Silva, lá de Juiz de Fora. Né? A Eli está lembrando aqui do aniversário da filha dela. Viu, Calinho? A Geuci, no dia 4. A dona Marli, mandando um abraço a todos aqui. Marli Alexandrino. O Dulcival Ferreira. Eu acho que é lá de Aracaju, né, que está agradecendo o trabalho do Maria de Nazaré, do grupo de trabalho Maria de Nazaré, né, é lá de Aracaju. O Enio de Azevedo Maia, que o Rodrigo colocou aqui. Acabei pulando aqui o pessoal, né? Também o Irami, nosso amigo Irami, dando um feliz março aqui. Nós estamos começando o mês de março. A Rosilma, aqui ligadinha com a gente. O Carlos Gomes, não tem muita importância esse aqui. O Leandro Ribeiro, aqui ligadinho com a gente, dando um bom dia. O senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Vivenciana também. Um abraço para o senhor Rodolfo, já faz uns 15 dias que eu não vejo o senhor. Hein? O Marcos Sugai, lá de Santos, ligado aqui com a gente. Marcos, um grande abraço. Renato Pazim, bom dia a todos. Pronto para mais um domingo de aprendizado. A Catarina Souza, bom dia a todos. Como espero, ansiosa a chegada do domingo para assistir às maravilhosas explicações de todos vocês. A Cris, aqui ligadinha, ela está dando um boa tarde lá da Suíça, né? Minha filha. A Cris. Ah, que legal. É que ela colocou a Cris B. Minha filha. Ah, legal. Um abraço, Cris. Você tem uma filha lá? Você não tem uma também nos Estados Unidos? Não. Não, morou nos Estados Unidos, já está aqui no Brasil. Essa minha filha, ela mora há mais de 20 anos lá em Zurique, na Suíça. Um abraço, Cris. Beijão, minha filha. A Joélia Vasconcelos aqui também dando um bom dia. Joélia Vasconcelos, o domingo só começa depois do programa. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. O Alexandrino querido também dando um bom dia. A Caterine Bacos, a Caterine. Minha mais velha. Caterine. Né? O doutor Benedito Figueiredo, bom dia, com bons aprendizados, bons aprimoramentos e bons aproveitamentos. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Saber aproveitar as oportunidades de trabalho. Exatamente o que nós estamos conversando aqui hoje, né, doutor? Renato Pazim, eu já falei, aquele que teve aulas com você há pouco tempo atrás, há 45 anos. A Vilma Aparecida, aqui ligadinha também, dando um bom dia. A Érica Leandro também, a Caterine, minha saudosa. Quando nós falamos da sua esposa, da mãe dela, ela coloca com saudade da mãe aqui. O Edson Andrade, bom dia a todos, vivencianos. A Gisele, lá de Itaberá, junto com o Rivail e o Marlon Brando, mandando um abraço. A Caterine, mais uma vez, agora não é a Caterine, agora é a Catarina, está dizendo, o CTA é maior que minha cidade. O CTA é grande pra caramba. O CTA é grande mesmo. Isso aí é o seguinte, o Barcos falou mais ou menos 5 mil pessoas, né, que moram lá. Mas tem os funcionários que não moram lá. Então, se você for contar os funcionários que não moram, aí dá muito mais do que isso. Então, é muito grande lá o CTA, com toda a infraestrutura. Né? É um ponto turístico aqui de São José dos Campos também. Aqui quem entrou aqui, o Piero também, mandando um abraço. O Master, né? Bom dia. O caderno de escoteiro era Avante, ele coloca aqui. Isso. A Vera Lúcia Batalha, um grande abraço para a Vera, mandando um abraço aqui para nós, que está começando domingo. A Bia Lima também dando um bom dia. Sueli Castelo Branco, bom dia, família Venciana. Cleide Bessa também. Francisco Cardoso, boa conversa. Obrigado, Francisco. A Maura Russo, mandando um abraço aqui. A Caterine agora. E sempre uma opção vegetariana nos encontros. Então, nos encontros também tem a comida normal do pessoal. Aí, tem a comida do pessoal normal e tem também a comida do pessoal vegetariano. Né? E agora tem também a comida do pessoal vegano. Vegano. Né? Isso, exatamente. Normal não tem nada a ver, viu, pessoal? Talvez normal seja vocês, que são vegetarianos. A Ingrid e Fabiana aqui também. Mais uma manhã iluminada. A Terezinha Regina, meu cunhado Bacos. Está aqui. Sim. Né? Tere. Né? Tere. Foi bandeirante. Legal. Foi bandeirante. A Rosilma está aqui também, bom dia. Na USE também tem encontro. Esse ano teve 250 jovens no Comevalp. Então, se a gente pegar 250 do Comerval, pegar 650 da Aliança, que esteve em Taubaté, se pegar aí mais uns 50 ou 60 que tiveram no Folia de Luz, que foi lá em Poá, os jovens estão se reunindo bem também, né? A Bia Lima também, um lindo dia, lá do Rio de Janeiro, ela está mandando um abraço. A Antônia Varoto, feliz domingo, bom ouvir o professor Bacos, pai do querido Kelvin Coutinho, grata a ambos pelas experiências e aprendizados que me proporcionaram profissionalmente. Bem-vindo, né? Antônia, mais uma vez, bem-vindo. Porque ela tinha colocado bem com N. Aí ela corrigiu aqui, só pode ser Antônia mesmo, né? A Cris, mais uma vez, um forte abraço da Suíça. Ela colocou duas vezes, que eu já tinha lido, né, Cris? O João Ramalho também, dando um bom dia. O James Quest. James Quest, olha que legal o nome. Não tinha um seriado chamado? Oh. Era James Quest, não era, como era um seriado assim? Tinha, sim. Né? Que o menininho fazia mágica, tinha um que era vidente, tinha um que era não sei o quê, tinha um cachorrinho chamado Bendite, uma coisa assim. Antônio aqui mais uma vez, um abraço especial à equipe do Vivência, a Miriam Ui, sempre alerta, um abraço domingo a todos. Pedindo, obrigado, Miriam, pedindo o pessoal deixar o like, pessoal, deixa o like aí. Isso é importante, né? Deixa pra o gente, like pra gente. Né? Para aumentar a relevância desse vídeo. Exatamente. Que aí o pessoal, quanto mais like tem, mais o YouTube solta para outras pessoas, né? Porque todo mundo é curioso por que o YouTube não, por que a internet adivinha o que a gente gosta, né? O que adivinha de você? Foi interessante ontem, né? O Carlito lá, ele estava vendo uma notícia lá de. Notícia lá de Minas Gerais, saiu no estado de Minas Gerais, que a cidade de Matias Lobato, que é pequenininha, é a cidade do Brasil que mais recebe emendas, né? Aí você já viu que deve ter uma coisa maluca, mais recebe emenda parlamentar, é uma cidade que é pequena, quantos habitantes tem lá? 20, eu acho que nem isso tem, né? Aí eu peguei e li a reportagem toda. Ah, não deu outra. Daqui a pouco só chega para mim, estado de Minas Gerais dando notícia, estado de Minas Gerais dando notícia. O pessoal fica abismado. Por quê? Porque o YouTube vê relevância naquilo que você viu, aí ela começa a mandar para você coisas assim. É o que acontece aqui. Se vocês divulgarem mais ou olharem o programa Vivência Espírita, o YouTube acha relevância e começa a mandar para as outras pessoas também. E clicar também. Se inscrever também, ativar o sininho também ajuda. Se inscrever, também, né? Ajuda. Ativar o sininho. Ajuda. Exatamente. Você está falando da Miriam aí, né? Da Miriam, tem a Sol, né? Da Ana Bom Dia aqui. Mais um domingo com vocês. Soraya Cruz, de Paracambi, Rio de Janeiro. Olha só. Bacana. O José Magalhães, lá de Atlanta, mandando aí um abraço aqui. Bom dia, vivencianos. Atlanta nos Estados Unidos, não é nem no Paraná, nem na Bahia. Nos Estados Unidos, tá? Lá também, né? Mandar um abraço lá para o Pedro Magalhães, que deve estar assistindo a gente lá também, que é o filho dele. A gente fica feliz também que ele está super bem, né? E para a esposa dele também. Aqui, a Cris colocou, como diz meu pai, se você não serve, se você não nasceu para servir, não serve para viver. É isso mesmo? Adora. É onde está tendo. Se você não vive para servir, não serve para viver, né? Forte, né? Onde está forte. É forte. Não, mas aí tem umas coisas malucas, né? Tem um rapaz entrando na justiça aí, não sei onde é que é, que ele quer ser sustentado pelo pai e pela mãe a vida toda sem fazer nada porque ele não teve opção para nascer. Ele, né? Não escolheu ele nascer. Ele não foi perguntado. Não é que ele não escolheu, ele falou que ele não foi perguntado se ele queria nascer ou não. Então, são obrigados a sustentar ele. Entrou na justiça. Ai, ai, ai. Né? Dora aí também. Dora. Hã? Falei esses últimos aí, só comentar aqui também no WhatsApp, quem entrou aqui. Não, só terminar aqui. A Dora está aqui, parabéns pelo programa, muito orgulho desse meu cunhado. José Magalhães, mais uma vez. Desenho. Johnny Quest, tá vendo? Johnny que Quest. Tem o cachorrinho Bandite. Olha, legal. É. Isso aí. E aqui no WhatsApp, o Uramir entrou. Essa aqui, foi fundo, hein, Jorge? O Uramir entrou aqui também. A Catarina Souza falando que quer participar do sorteio. O Raulo Moreira, a Rosana, a Dulce Dudu também quer participar do sorteio. A Gisele Lacerda, que já tinha comentado aqui também. O Oswaldo Barbosa mandou aqui um bom e abençoado dia a todos da família Venciana. Paz e harmonia. O João Paulo Gonçalves entrou aqui lá de Paulo. Paulista, Pernambuco. A Érica Leandro, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, mandando mensagem aqui também. O Ari Rangel, que já leu, né? A Rosilma Pereira. Faço trabalho voluntário há 41 anos e visito três comunidades no sábado de manhã há 13 anos. É maravilhoso visitarmos casas, damos passe, roupas, setinha, cesta básica, berço, de tudo. E uma em casa recebo e distribuo doações. Legal, Rosilma. A Rosilma, que sempre participa aqui com a gente também, sempre escuta o nosso programa, dá retorno para mim, manda mensagem dizendo que gostou. A Rosângela Menezes também manda bom dia, amados. A Elza Yoshi Saito também aqui. Bom dia, família Vivenciana, é ótimo programa. A Elza aqui de São José. Então, lembrando, Rodrigo, nós estamos sorteando o livro Contos e Causos, né? Uhum. Contos e Causos do Imaginário à Realidade. Esse livro aqui que nós lançamos lançamos faz uns 2 anos, eu acho, 3 anos. E esse livro é muito legal, que ele é dedicado às pessoas que gostam de histórias e causos bem-humorados, mas sempre com fundo moral, né? Então a gente conta um caso, geralmente os casos que estão aqui são tudo casos que aconteceu mesmo, mas a gente dá um toque de humor neles e também traz o fundo moral daquilo ali. Então tem muitas histórias interessantes aqui também, né? Coisas que aconteceu nos centros espíritas, coisas que aconteceu lá na minha terra, com as partes. Por exemplo, eu conto aqui o roubo de Santo Antônio, que tinha sido roubado para poder chover, fazer chover, né? Eu conto aqui de um amigo nosso que contava história que a coruja falou, né? Conto aqui das rezas que eles faziam para chover. Eu conto do encontro que eu tive com Curupira. Tive um encontro com Curupira, eu tive, viu? Então tá aqui, quem quiser vai ler o livro, vai achar que tinha o pé para trás, não. não cheguei a olhar pro pé não, porque eu fiquei com medo. Não deu para olhar pro pé, né? Saiu só correndo. Deu para sair correndo. E ele saiu correndo para frente, mas foi para trás. Não foi bem lá, foi uma história muito interessante, né? Conto histórias dos centros espíritas que acontece, conto assim de... Aqui, por exemplo, tem uma história aqui que chama Agora Eu Sou Perfeito, né? Que foi um amigo meu muito prepotente que trabalhou comigo, e ele sempre vinha conversar comigo porque as pessoas não gostavam muito dele, mas eu dava atenção, e ele falava: poxa vida, eu acho que você dá muita atenção para mim porque o pessoal não gosta muito. Eu falei: será que o pessoal não gosta muito ou você que é insuportável, né? Muitas vezes, né? Aí ele me ouvia assim, falava, né? E ele falava: o que você acha que eu posso melhorar, Jorge? Falei: ó, faz uma escola de aprendizes. A gente está falando de escola de aprendizes, vai lá. Você não acha que eu tenho, que você acha que eu sou uma pessoa correta, que você gosta, tudo, vai fazer uma escola de aprendizes. É esse conselho que eu posso dar. Sei que ele saiu do serviço, fazia um tempo que eu não olhava, que eu não via. Aí um dia eu encontrei com ele lá no calçadão da Rua 7. Cheio de gente, vinha uma pessoa gritando de braço aberto de longe: Jorge Reis, Jorge Reis, poxa vida, tudo bem? Foi tudo bem. Faz tempo que eu estou para encontrar você para agradecer, você mudou minha vida. Falei: é. Lembra que eu era aquele cara prepotente, arrogante, antipático, as pessoas não gostavam de mim, e você conversava comigo, você me aconselhou a fazer a escola de aprendiz do Evangelho? Falei: lembro. Pois bem, já estou fazendo a escola de aprendiz do Evangelho, já estou no segundo ano, você precisa ver como é que eu sou agora, eu sou uma pessoa perfeita agora. Falei: continua fazendo a escola de aprendiz. Né? Continua fazendo. Né? Porque até agora você não tinha aprendido nada, não tinha aprendido nada ainda. Vai, continua lá. Aí a gente fala qual o significado de você fazer um trabalho de transformação moral, né? Qual a importância que tem nisso para melhorar. Então tem muitas coisas engraçadas, como também foi lá no Paulo de Tarso que aconteceu, viu? Eu estava sentado e tinha duas moças conversando na minha frente, né? E o palestrante falando e elas cochichando na minha frente. Eu falei, eu comecei a ficar assim incomodado. Olhei para as cadeiras, estava tudo lotado, não dava para me mudar de lugar. Aí chegou uma hora que eu sou muito paciente, mas perdi a paciência, como fala, né? Aí cheguei batendo no ombro dela, falei: moça, não estou escutando nada. Ela falou: mas não é para escutar, o que nós estamos falando é segredo mesmo. Aí eu fiquei em pé, levantei e fui ficar em pé, vi a palestra em pé. Né? Não, é que nem aquele. Isso está aqui no livro, Contos e Causas, muitas coisas interessantes. Então, ligue para ele. É que nem aquele amigo isso, nosso. Isso, liga aí. Que ele contou a historinha que ele foi fazer uma palestra e falou: olha, eu fiquei preocupado quando a pessoa começar toda hora a olhar no relógio. Depois fiquei mais preocupado ainda que ele pôs no ouvido para ver se o relógio está funcionando. Então tem essas coisas que acontecem nas palestras. Mas, também, né? Não, e tem também no, nas aulas, né, Rui? É? Nas aulas. A gente vai dar uma aula e o dirigente, daqui a pouco, ele muda de lugar, fica lá na sua frente olhando para sua cara e olhando para o relógio, né? Às vezes tem até o tribunal, tem o dirigente, tem o secretário, tem todo mundo, a diretoria está todinha lá olhando para sua cara para ver se você para, né, de falar. Parece aquele livro do Chico Xavier, Libertação, que tem um tribunal lá para julgar as pessoas. Bom, né? Mas vamos lá. Você vai... Vamos fazer um intervalo. Intervalo, né? Depois, a hora, depois que nós voltamos do intervalo, eu gostaria que o Bacos falasse talvez dos mais importantes projetos que ele está ajudando, que é o Instituto Athlon. Instituto Athlon. Você passou a herança para o Kelvin. O filho Kelvin, Kelvin é filho do baixo, é, que toca a Paralímpico. Ele é responsável pelo futebol de cegos. É, são 11 modalidades. 11 né? modalidades. E o interessante, viu, Jorge e Carlinhos, hoje eu sou o pai do Kelvin. Uhum. É, no passado eu era o professor Bacos, né? Mas hoje, com muito orgulho, sou o pai do Kelvin, sou reconhecido como o pai do Kelvin. Aí eu, depois eu vou falar um pouquinho. Um trabalho maravilhoso aqui em São José dos Campos, que depois você vai contar. Conte-se. Até ia pedir para você, se tivesse condições de trazer o Kelvin, mas depois eu falei, não, se vier os dois aqui, vai virar confusão aqui. Né? vamos lá, então, só convidando o pessoal, vocês estão vendo um QR Code aqui do lado, tá? Que é a Caravana de Luz do Vivência Espírita. A gente convida vocês para participar da caravana que a gente vai para Uberaba, Sacramento, Araxá. É a caravana aí de 22 anos do programa Vence Espírito. Então, a gente convida vocês, tá? Já tá acabando as vagas, tá? São 45 vagas, já só tem 9 disponível. Então, se vocês querem participar, corra, se inscreva aqui, né? Nesse do lado aí, nesse QR Code, que é caravana.vivenciaespirita.org e participe, né? É uma caravana que a gente está fazendo a preço de custo, então vale a pena. É, participar para quem quer conhecer a história de Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, né, e toda a história aí do Espiritismo, conhecer os trabalhos e o legado deles, tá? Então, vamos com qual música, Jorge? A música é Corações de Tarefeiros, com o Carlinhos Conceição. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tendo a porta, corações tarefeiros. de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus são tantos sinais. Você é a resposta. Cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido companheiro e amigo, professor Carlos Eugênio Bacos, que é professor de educação física, é voluntário de vários segmentos, escoteiro desde os 12 anos e administrador esportivo formado pela USP. Jorge, o Carlos Eugênio Bacos, ele tem muita coisa para falar. E nós vamos entrar agora num assunto muito importante, que é o Instituto Athlon. Para ter mais coisa para falar do que o Bacos, só o Silvio, né? O quê? Só o Silvio que tem mais coisa para falar, né? O Bacos saiu daqui para comer um biscoito, ele segurou o Bacos até agora. Lá. Veio sem café, comer. Café é muito gostoso. Veio sem comer o biscoito. Entendeu? E adorei o bolo, Silvio, o bolo enviado pela professora Antônia Varotto. Obrigado aí pelo bolo, que delícia. Não, a Antônia é especialista em fazer bolo. E a semana que vem nós vamos ter a Valéria Pleissan. Legal, vamos falar aqui, porque a Valéria vem, ela vai vir, né? A Antônia na passou. Terça-feira. Antônia passou, que ela vem na terça-feira à noite. Na quarta-feira ela vai visitar a casa da Marcela. Né? Vai visitar a farmácia comunitária. Vai fazer umas visitas aí. Na quinta-feira ela vai na AME lá na Parte da Manhã. Depois, na sexta-feira, ela vai fazer uma pequena palestra lá, uma palestra à noite em homenagem ao Dia da Mulher. E ela passou para você que é sobre a Maria Cantora, né? Que ela vai falar. Sim. Maria Cantora, que é lá de Sacramento, né? O Emmanuel, que escreve muito sobre Maria Cantora, ela é como é que se diz a Maria assim? Maria Cantora é a queda da baronesa, né? Isso, do aquela, livro, né? Aquela, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que conta aquela baronesa que chegou na espiritualidade, relata a história dela, que chegou numa posição pior que a escrava, né? Ela volta, encarna como serviçal do tio senhor Mariano, que era tio do Eurípides Barçanufo, foi o responsável pela conversão do professor Eurípides Barçanufo para o espiritismo, né? E ela vem como a serviçal negra e servindo a família do tio senhor Mariano, e ela funda o Centro Espírita em Conquista com o nome lá São Vicente Paulo, que era o mentor do Eurípides Barçanufo. Então ela vai contar a história da Maria Cantora, que é que funda esse Centro Espírita, que era serviçal de, a gente falando de servir, né? Então vale muito a pena assistir, hein? Vale muito a pena. Então quem não conhece a história dela, vale a pena ir na caravana aqui. Porque a Valéria, ela organiza caravanas lá do Rio de Janeiro para Uberaba, Sacramento, Araxá. É em Conquista, a gente vai no centro que a Maria Cantora fundou lá, que é o Mané de Conquista. A gente vai lá visitar o centro dela. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo que nós vamos ficar decepcionados com ela. de ver a figura dela, né? Não tem esse problema, né, Jorge? De jeito nenhum, que isso. Olha não só. Não tem, para quem entra aqui todo domingo para assistir o Jorge, o Rui. Exatamente, quem está acostumado a ver nós. O Carlinhos. Eu, o Carlinhos e você. Conheceu o grupo aqui, já. Exatamente, já fica aí em casa. Ela já vai ter decepção. É pena que. Antigamente. Agora... E eu falo para você, tá difícil arrumar gente mais feia do que eu para nós, que nós três, para trazer aqui, para poder ver se a gente se destaca, mas não tem jeito. Bom, vamos lá falar do Atos. Pessoas feias para poder diminuir um pouco a feiura. Exatamente. É. Mas olha só, pessoal, só para concluir, né? Então, quem quiser, ó, sexta-feira, 19h30, lá na AME, vai lá que a Valéria está lá falando aí sobre a Maria Cantora em homenagem ao Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher é domingo, né? Dia 8 de março, aniversário do Rui. Né? Dia 8 de março. Né? Vai fechar a rua. Dia Internacional da Mulher. Exatamente, né? Dia Internacional da Mulher. Então, em homenagem à mulher, ela vai falar sobre Maria Cantora. Então, 19h30 da noite, a AME fica lá na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter um salgadinho, um cafezinho? Ah, sempre a gente providencia, sempre né? Sempre providencia um salgadinho. Aniversário. Um salgadinho, né? Sempre providencia um salgadinho lá, né? Quando a gente faz alguma coisa na AME, né, Carlinho? Sim, com certeza. E tem espaço então, para bastante gente lá, né? Mas não vai bastante gente, certeza. A gente vai fazer lá em cima mesmo. Mas a AME é fácil, né? Porque a AME você leva lá em cima, se encher de gente, você leva lá para baixo rapidinho. Isso. Né? Tá para a obra social. É. Mas vamos continuar com o bate-papo. Então. Aí no sábado a Valéria estará no Paulo de Tarso conhecendo a evangelização infantil e. A escola de paz lá da Fraternidade E domingo aqui. E domingo estará aqui conosco. E o Ari Rangel mandou aqui dizendo que aproveita nesse espaço abençoado para dizer que hoje, às 18 horas, estará lá no Pequeno Templo, aqui em São José dos Campos, com o Evangelho Musical. Oh, que joia. Ali lá fazendo. Será uma alegria dar um abraço em quem puder. Legal ali. Às 18 horas. Lembrando que o trabalho é Evangelho e Passes lá no Pequeno Templo, todos os domingos às 18 horas, e quem vai fazer hoje a preleção, então, é o Ari Rangel. Né? Então, vocês que gostam muito dele, né, que ele vem aqui bastante no programa, se puder, compareçam lá no Pequeno Templo, que fica na... Como é que é o nome da rua lá, Rui? Número 30. Praça das Antilhas, número 30. Isso. Ali isso. Atrás do Sesc. Atrás do Sesc. Isso. Né? Tá bom. Vamos continuar, então. O Bastos... Nós gostaríamos que você mostrasse para a gente o que é o Instituto Atlon. Tá, perfeitamente. E só que seria interessante historiar um pouquinho como é que a coisa surgiu, né? Sim. Isso aí a gente começou há 20 anos, precisamente em maio de 2005, o desenvolvimento de um esporte para deficientes visuais, um esporte para cegos, chamado Golbol, numa instituição de reabilitação da deficiência da visão, ou Provisão. Provisão. Ah, na Provisão? Provisão. Que a Provisão era dos maçons. Era organizado pela maçonaria, né? Aquela área havia sido doada para a loja, e aí construiu-se um centro de reabilitação da deficiência da visão. Eu fui voluntário lá há 20 anos, né? E eu tive assim, um contato com o esporte para pessoa com deficiência. Você vê, as coisas vão acontecendo, né? Isso eu estava começando a fazer a faculdade em 73 com uma entidade na época chamada Quinta Roda, que é a Sorri, né? A Sorri, que é uma instituição de âmbito nacional que atende pessoas com deficiência. Isso em 73 com um basquetebol sobre cadeira de rodas. Né? Eu joguei basquete, gostava de basquete. Mas, enfim, eu tive uma experiência, isso ficou. Eu fui voluntário 20 anos lá no Provisão e, em 2004, havia sido fundado lá, inaugurado um ginásio de esportes para uso das entidades que trabalhavam com educação física e esporte para pessoas com deficiência. Enfim, e nós não tínhamos... nenhum esporte lá no Provisão, apenas atividades lá de reabilitação. E aí conhecemos o esporte num evento no Sesc de Taubaté, que foi o Golbol, que, aliás, cabe dizer que é a única modalidade paralímpica que foi criada. Todas as outras modalidades são adaptadas, foram adaptadas. O Golbol foi criado por um médico austríaco, logo pós Segunda Guerra Mundial para recuperar os soldados lesionados na guerra que haviam perdido a visão. É interessante, quer dizer, começou com uma atividade de reabilitação e se transformou num esporte. E aí nós conhecemos esse esporte lá em Taubaté, falei, puxa vida, veio bem a calhar. Está aí na imagem, a imagem do goalball aí. Isso, está aí, ó. Posso até explicar como é que funciona. E eu falei, tem tudo a ver, né? Uma entidade de reabilitação para deficientes visuais, temos um espaço. E aí o pessoal do Taubaté ajudou bastante. Eu não tive dúvida, eu chamei o Kelvin, né? O Kelvin que foi jogador de basquete. Seu filho. Meu filho, o Kelvin Bacos. Ele jogou basquete desde mirinzinho, né? Se destacou no basquete, chegou a jogar profissionalmente no Trianon Clube. Então tinha não só vivência como atleta, mas como ajudando nas escolinhas lá do próprio Trianon, né? Enfim, eu chamei o Kelvin, vem me ajudar aqui para a gente conhecer esse esporte e desenvolver. E aí ele começou, lá a gente começou a fazer esse trabalho com o goalball, isso em 2005. E aí o que aconteceu? A coisa foi desenvolvendo, os deficientes visuais foram aprendendo e foram se aprimorando, aí começamos a ganhar jogo. E o pessoal queria participar de campeonato, só que a atividade era dentro de uma unidade de saúde, uma entidade de saúde, provisão. Não havia muito espaço, né, e nem recursos para bancar viagens, campeonatos. E os próprios atletas até pressionando, poxa, a gente quer participar e tal. Aí o Kelvin, né, juntou lá 4 atletas na época que tinham esse interesse, que estavam fazendo o trabalho conosco. E aí, em junho de 2011, esse ano estará fazendo 15 anos, em junho de 2011, foi fundado o Instituto Atom de Desenvolvimento Esportivo. No início, nós desenvolvíamos atividades do esporte convencional, então, não sei se vocês se lembram da Copa Vanguarda de Basquete, né? Nós que organizávamos. De cadeira? Não, convencional mesmo, basquete, convencional. Então, fazíamos algumas corridas também, e aí tinha o goalball, que nós tínhamos introduzido aqui em São José. E aí foi criado, então, o Instituto. A coisa começou a crescer, tomando corpo. Surgiram oportunidades de a gente introduzir outras modalidades na cidade. Vôlei sentado, tem o atletismo, a natação, badminton, além do goalball, tem o xadrez, o judô. O judô para deficientes. Enfim, são 11 modalidades hoje. Então, o Atom foi ganhando espaço, foi assumindo, foi desenvolvendo, e hoje o Instituto Atlon, ele é considerado a maior entidade do paradesporto no Brasil, né, que desenvolve 11 modalidades esportivas paralímpicas, desde o social, é bom que se diga, desde o social até o alto rendimento, né, o ano passado nós fomos campeões mundiais do goalball. É a melhor equipe do mundo de goalball, né? E tem um jogador lá que é o Pelé. Né? Hoje nós temos 4 atletas da nossa equipe, que são da seleção brasileira, né? Uhum. Então, uma coisa, temos vários atletas campeões paralímpicos, do atletismo, né? Então, hoje o Instituto Atom é uma fortaleza e o seu foco é o esporte para pessoas com deficiência. Tanto o social, nós fazemos um trabalho social do judô, inclusive, do karatê, para pessoas com transtorno de espectro autista, né? Realmente um trabalho que nos tem dado uma alegria fantástica de ver o desenvolvimento das crianças, dos jovens, sabe? Depoimento dos pais, né? Realmente algo que nos dá muita satisfação, tanto quanto o esporte de alto rendimento, que são as conquistas, né? Os títulos de campeão brasileiro, etc. e tal, né? Então hoje o Instituto, o Rui, ele atende cerca de 400 pessoas com deficiência diretamente, do social ao alto rendimento. E aí tem as famílias, né? Onde funciona? Olha, fisicamente. Então, nós temos uma sede administrativa que fica ali no Parque Industrial, na Rua Bacabal, num uhum. prédio que tem ali espelhado bem em frente ao Centro da Juventude. Uhum. Ali é o centro administrativo do... Onde era a Secretaria de Mobilidade. Mobilidade, isso. A gente está lá no 13º andar. E nós utilizamos, em parceria com a prefeitura, vários espaços da prefeitura. Uhum. Então, o Ginásio de Esportes Cidade Jardim, o Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro Comunitário da Vila Industrial, Centro Esportivo Vale do Sol. Então, nós temos... É, polos... Quer dizer, abrindo possibilidades para a região, para a cidade toda. Sim, sim, a gente atende aí. Uhum. É, e estamos começando agora, esse ano, iniciamos na realidade o final do ano passado, um trabalho junto às escolas municipais. Uhum. Porque tem a educação física convencional, sim, que via de regra, o estudante, a criança com deficiência, via de regra, ela acaba ficando fora das aulas de educação física, até mesmo pela falta de capacitação dos professores. Não é? E nós apresentamos uma ideia, um projeto para a Secretaria de Educação, e nós começamos no final do ano passado um trabalho de judô inclusive, na escola municipal. É um projeto piloto que visa justamente proporcionar a prática esportiva para as crianças e estudantes que têm algum tipo de deficiência. A gente atende às três deficiências, né? Uhum. A física, a visual e a intelectual. Então, a gente tem atividade uhum. para todas as deficiências. E agora também o TEA, né? Então, mas você não tem aquele futebol de salão? O futebol de cegos. É? Futebol, não, é a única modalidade que a gente, por enquanto, eu vou dizer por enquanto, porque a gente nunca deve dizer nunca, né? Mas a gente nunca pensou em desenvolver, porque no início o futebol de cego ele causa muita lesão. Até o atleta ou o jogador adquirir habilidade, você imagine vendado numa quadra de futebol de salão, você correndo atrás de uma bola, um guizo, sem enxergar, você não sabe... Ou de onde está vindo o adversário, onde está o seu companheiro, isso na iniciação. Então, ele, no início, ele pode causar muita lesão. Então, a gente nunca optou. É a única modalidade que a gente, por enquanto, agora, é uma coisa assim, fantástica, né, Marcos? Como é que pode? Né? E outra coisa, a gente acompanha nas Olimpíadas, acompanha nos campeonatos o futebol de deficiente visual... A gente fica acompanhando como se a gente estivesse vendo um jogo normal de Sim. gente que enxerga. Às vezes, Jorge, você... Até no goalball, eu no início, quando a gente começou a participar de campeonatos paulista, brasileiro, e às vezes até em campeonatos internacionais, que eram realizados em São Paulo, eu às vezes duvidava, eu até comentava, levava o Kelvin e íamos assistir. Falou, Kelvin, não é possível, que o jogador enxerga. Não... Tem um detalhe, no goalball, embora seja um esporte para deficientes visuais, todos têm que jogar com tampão, uhum. tipo aquele tampão oftalmológico, e mais uma venda, porque o jogador de baixa visão pode participar também. Então, para todo mundo ficar no mesmo nível em igualdade de condições, tampão e venda. Eu comentava que não, aquele jogador está enxergando, deve ter algum furinho lá, porque não é possível. Como é que ele pega a bola, sai da quadra... Vocês viram uma imagem aí, né? É numa quadra tamanho, as dimensões de voleibol, né? 18 por 9. Ele sai na lateral para pegar impulso, corre para dentro, faz um giro, parecido com arremesso de disco, né? Que faz aquele giro do corpo, arremessa a bola e volta e fica no lugar direitinho onde ele tinha que estar para defender. Não é possível. E olha, Jorge, o futebol de cegos também, a gente assistindo aí a seleção brasileira. Só o goleiro que enxerga, né? Só o goleiro. Você olha e fala, não é possível, o cidadão deve estar enxergando. Tal é o domínio de espaço, tal o controle que eles têm, a habilidade desenvolvida no alto rendimento. Quando a gente vê nos filmes, por exemplo, né? Quando a gente vê nos filmes, que tem muita fantasia, mas a gente vê nos filmes eles treinando uma pessoa vendada, né? Principalmente em luta marcial, alguma coisa assim, né? É a mesma coisa. Resolver a sensibilidade, Muita... O Márcio, mas o goalball, você pode incentivar outras cidades para ter o goalball? Sim, inclusive nós temos uma parceria, por exemplo, como a gente aprendeu lá em Taubaté, a gente mantém com a DV Vale, que é uma associação antiga lá de Taubaté que atende deficientes, a gente mantém uma parceria, a gente desenvolve o Goalball lá também, continua desenvolvendo, né? E estimula, a gente faz apresentações em outras cidades, né? Convite, né? Uhum. Para conhecer o Goalball, que é um esporte muito interessante, né? E o Goalball, uma quadra de futebol de salão, de futsal. É numa quadra de vôlei. De vôlei? São as dimensões da quadra de vôlei, 18 por 9. A trave tem 9 metros, que é a largura toda, por 1,30 de altura, a trave. E são 3 jogadores contra 3 jogadores. E os 3 jogadores são atacantes e defensores ao mesmo tempo. A bola, ela tem o tamanho de uma bola de basquetebol, só que ela é rígida, com guiso dentro. Até uma curiosidade, que essa bola, a bola oficial, ela só é fabricada na Alemanha. Poxa, não faz aqui no Brasil? Não, no Brasil e nenhum outro lugar. A única bola homologada para os campeonatos oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, é essa bola da Alemanha. E ela pesa 1,2 kg. Uhum. 1,2 kg. Então, os jogadores têm 10 segundos para arremessar, existem as linhas, tem bola bater antes, bater depois, uhum. Senão é penalidade. Ataca e defende. E o objetivo é fazer gol. É gol, bom, uhum. Né? O objetivo é fazer gol. E o Brasil hoje é uma das grandes potências, né? Já foi campeão paralímpico, campeão mundial de seleções, e o ano passado o Instituto Ato foi campeão mundial interclubes lá na Finlândia. Na Finlândia, batemos lá. E como é que o pessoal consegue o patrocínio para ir para a Finlândia? Nós trabalhamos com projetos de lei incentivada. Então, nós temos lei de incentivo no município, que é a LIF. Tem a lei paulista de esportes, que é pelo ICMS no estado, no âmbito estadual, e pelo imposto de renda, projetos de âmbito federal. Então, nós desenvolvemos, elaboramos projetos, submetemos à aprovação, tem todo um critério, e depois a gente faz a captação. E a gente vai atrás das empresas para elas destinarem a porcentagem permitida, né, do imposto de renda para os projetos. E é assim que a gente mantém os nossos projetos. E me diga uma coisa, e vocês vão representar o Brasil na Paralímpica? Sim, na última, agora nós tivemos acho que 13 atletas nossos representando no Goalball. Aliás, o Goalball foi a zebra, né? O Brasil era cotado para ser campeão paralímpico novamente. E foi uma zebra, a gente acabou conquistando a medalha de bronze, né? De bronze? De bronze, mesmo assim pegamos mas de bronze. Mas tinha mais duas? Aí nós tivemos então, atletas no Goalball, no atletismo, né? No ciclismo. O ano passado foi um resultado fantástico. Nós tivemos a nossa atleta, a Sabrina Custódio. Ela foi campeã mundial de ciclismo de velocidade e ainda bateu o recorde mundial. É a única atleta brasileira, tanto do Olímpico quanto do Paralímpico, que ela é uma atleta com deficiência física, a ser campeã mundial e batendo o recorde mundial. Né? A Sabrina hoje é uma top do ciclismo. Né? E ela começou no atletismo. Começou no atletismo, foi desenvolvendo e aí... Aqui em São José? Aqui em São José. Ela é a nossa... Agora... Assim, é uma batalha, né? A pessoa que tem algum tipo de deficiência conseguir competir nesse mundo aí, né? Não é competir, esportivamente falando, competir com a própria vida, né? Com o que está acontecendo. E, quer dizer, a dificuldade de quem tem uma deficiência é muito maior do que quem não tem. Não é só de mobilidade. Eu digo mesmo para se projetar, para viver no meio da sociedade, para enfrentar o preconceito, né? Para trabalhar, para viver profissionalmente, para tudo isso. Espiritualmente, essas pessoas, como elas são depois de estar num projeto desse, de estar trabalhando, de estar desenvolvendo esportivamente? Espiritualmente, você vê mudanças nessas pessoas? Mudança fantástica, Jorge. A gente costuma dizer, e não é força de oratória, que o esporte transforma vidas. E no caso de pessoas com deficiência, isso é algo assim fantástico, né? Como transforma, como realmente muda a vida de uma pessoa com deficiência em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Uhum. Não só de qualidade de vida, porque ele acaba tendo mais autonomia, uhum. melhor saúde. Parte financeira, os atletas de alto rendimento começam a fazer jus a bolsas, né, bolsas dos projetos, né, para se manterem, né, mas também o próprio astral, né, uhum. que a pessoa passa a ter, ela sai de uma situação que às vezes estava escondido em casa, uhum. ainda acontece isso, famílias ou por superproteção, ou às vezes até por incrível que pareça, por vergonha, uhum. de ter um filho, uma filha com deficiência, ficavam escondidos e passam a ter uma outra condição, uma outra autonomia de vida e um outro patamar de vida. Às vezes impacta a família toda. E o astral deles, ô Jorge, a gente que convive diariamente, é uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Eles brincam até às vezes com a própria deficiência, mostrando esse alto astral, né? Uhum. Que não é uma barreira, é uma coisa que ajudou a uhum. desenvolver. E o esporte tem uma força nesse sentido maravilhosa. A gente percebe... Eu citei no início, né, o trabalho social que a gente faz com os autistas. Os pais participam juntos. Uhum. Né? Você vê os depoimentos dos pais, como mudou o comportamento da criança, aquele jovem, né, como melhorou a parte cognitiva. Né? E espiritualmente falando, realmente é um outro patamar. É um outro assunto. De tadinho, né? Uhum. Ninguém me olha, ninguém me dá atenção, para uma situação de autoconfiança, né? Uma situação de realmente falar, puxa vida, eu tenho meu espaço aqui, uhum. e eu vou ocupar meu espaço. E nós temos um exemplo aqui, que o filho do Tião, o Bernardo, é autista. Ele é professor, né? O único defeito que ele tem é ser palmeirense, mas o resto tudo... Mas ninguém é perfeito, né? Mas... Não, Bernardo, não esquenta a cabeça que isso aí... Silvio não gostou dessa observação. Isso aqui é dor de cotovelo de corintiano, que ontem perdeu para o Novo Horizontino. Entendeu? Agora, uma coisa que eu vi ontem, que eu fiquei maravilhado com a situação do São José. Ele ganhou o jogo, depois... Já virou tradição com esse novo técnico, eles fazerem uma oração junto à torcida. Ganhou acho que os últimos três jogos. Nos sete jogos ele empatou dois, o resto ele ganhou tudo. Ganhou, então. Então, e eles, ontem eu estava vendo pela YouTube, terminou uhum. o jogo, tinha uma meia dúzia de torcedor lá em Botuporanga. Mas né? também aonde, né? É? Quando eu estive no Umbral, ficava pertinho lá de Botuporanga, era um pulinho até chegar lá. Né? Então, achei lindo eles se reunirem, se abraçarem e foi junto à torcida fazer uma oração do Pai Nosso. Muito bonito. Os deficientes, né? Eles têm um sentimento de solidariedade muito forte, porque todos passam por discriminação, uhum. né? Tiveram por muitas bullying. Barreiras, né? Bullying mesmo. Uhum. Então eles têm um sentimento de solidariedade uhum. muito forte, né? E a gente respeita muito isso, valoriza, né? Nós fazemos encontros, Sim. né? Uhum. A gente faz encontro com as famílias também, a gente valoriza uhum. muito a família, até mesmo dos atletas de alto rendimento. A gente valoriza muito isso, esse contato uhum. né, de humano entre as pessoas. Né? Quando eu falei aqui do Umbral, né, a referência de Votuporanga, o Agnaldo Paviani, que é muito conhecido nosso, que já veio aqui no nosso programa algumas vezes, ele fala assim, quando eu falei para ele que ficava Votuporanga fica Umbral, fica, Votuporanga fica Sabe. Depois do Umbral, aí ele falou, claro, é onde você vai ver a luz, entendeu? Você sai do Umbral, você vai ver a luz em Botuporanga, né? Porque pelo menos se você não vê a luz, você vai ver um calor de 40 graus lá, mais ou menos assim, né? E esses atletas têm religião? Tem sim. Tem espírito? É variado. Não sei te dizer, Rui, não sei. Porque também não fica perguntando. Me despertou essa curiosidade, vou até verificar. Mas tem sim, eles têm sim, né? Mesmo porque essa é uma coisa que eles trazem na vida, né? Seria um suporte, às vezes até para as dificuldades que enfrentam, né? Então a fé, a esperança, né? É muito importante, principalmente como o Jorge falou, se para a gente às vezes o mundo é cruel e difícil, imagine uma pessoa com deficiência, né? Que, inclusive, nós, embora, por exemplo, São José, embora seja uma cidade que tenha uma acessibilidade, né? Que há preocupação do poder público com a mobilidade, mesmo assim, os espaços, a maioria dos espaços não são adequados. Porque a inclusão é o seguinte, é uma pessoa com deficiência, seja lá qual for, poder ir em qualquer lugar, poder ir num teatro, no cinema, no supermercado, no shopping. Né? É porque tem a lei da acessibilidade, mas é muito pouco desenvolvida. Muito pouco. Né? São José é até avançado nesse aspecto, mas ainda falta muito, porque não é só questão de política pública ou poder público, mas são as instituições, o mundo corporativo. Né? O Instituto Atlon, cabe aqui dizer também, que além dessa parte esportiva, essa parte social, nós também procuramos colocar essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós temos vários convênios com empresas que contratam, que são obrigadas até a por lei, 5%. Por lei, né? Por lei, e nós indicamos atletas, né, para serem contratados. Então, isso, inclusive, contribui para uma melhoria na qualidade de vida, né, na parte financeira da própria família. É, porque é interessante que o Shibata, ele tem várias pessoas com problemas mentais ali, com deficiência, trabalhando lá, né? Sim, sim. Esse é um motivo de felicidade para a gente. Você está no supermercado, algum lugar assim, e você vê que a pessoa tem uma dificuldade e ela está ali trabalhando, ela é funcionária. Quer dizer, é muito legal a gente começar a ver isso, porque era difícil ver. Geralmente estava numa empresa trabalhando escondido, né? Escondido, Hoje não, ela está direta com o público. Então, mas ainda, viu, Jorge, tem muita dificuldade, porque a empresa quer cumprir a cota, você pegar uma pessoa que não tem um dedo, né? Exatamente. É deficiente. Mas assim, um deficiente intelectual, um deficiente visual, porque as empresas nem sempre estão preparadas ou não querem assumir isso, porque vai demandar, às vezes, uma adaptação de espaço, né? De uma tecnologia. Aliás, a tecnologia ajuda muito hoje, né? Essa área de deficiência é muito desenvolvida. Mas ainda há uma certa barreira de você. Muitas são obrigadas, né? Por questão de lei, senão toma multa tal. Tem uma cota, né? Mas que de qualquer forma, acaba contratando. Mas ainda há muita dificuldade nesse aspecto. Baco, mudando um pouco de assunto agora, né? Nós falamos do Hospital Provisão, você falou do Hospital Provisão aqui em São José dos Campos, né? Que foi um hospital muito importante, pioneiro até em transplante, todas essas coisas aqui, né? Mas depois ele entrou numa fase de decadência no sentido financeiro, né? Eu penso assim até, quando o Hospital Provisão deixou de ser visão só e passou a ser atender tudo, aí ele caiu, né? Quando era só a visão, quando era referência, né? Referência no Brasil inteiro, né? Sim. Era uma coisa. Mas depois que resolveram abrir para atender todas as modalidades, não sei se é modalidade que fala, mas todos os problemas que as pessoas tinham, aí eu acho que o pessoal perdeu a mão, né? E acabou acontecendo o que aconteceu aí. Mas olha só. O que houve lá, viu, Jorge? Foi desvio de dinheiro, tá? Desvio de verba, que foi violento, né? Então, aí o que acontece? Como quebrou, eu não sei. Eu sei que foi depois que começou a ter toda essa diversificação, né? Olha só. Mas o Hospital Provisão sempre foi a referência da maçonaria aqui em São José dos Campos. Foi a loja Duque de Caxias, que a gente sabe que é a loja decana aqui de São José dos Campos, a principal loja, que criou o Provisão, né? Criou esse instituto. E hoje, Bacos, você pertence à maçonaria. A maçonaria está desenvolvendo alguma coisa assim em termos de... Em termos de Brasil, por quê? Porque para as pessoas que não conhecem, né, pensa que maçonaria é uma seita secreta que o pessoal se reúne lá para sentar em cima de um bode, né? E não tem nada a ver com isso, né? A maçonaria é responsável, por exemplo, pela libertação, pela independência dos Estados Unidos, é responsável pela independência do Brasil, é responsável pela abolição da escravatura. Os grandes movimentos libertários que existem no mundo, sempre a maçonaria teve na cabeça, né? A maçonaria não aparece dizendo "foi nós". São os maçons, né? São os maçons que dão o crédito para a maçonaria, né? Então, a gente tem na Independência do Brasil, por exemplo, nós temos o patriarca da Independência, José Bonifácio. Temos Joaquim Gonçalves Ledo, que foi até o principal, não foi nem José Bonifácio. Por trás das colunas, a gente sabe que foi Joaquim Gonçalves Ledo. Mas, e hoje, dentro do Brasil, a maçonaria tem trabalhado em alguma coisa importante para a sociedade? Ô Jorge, como você bem disse, né, a maçonaria, na verdade, ela não faz nada. Uhum. E você usa um anel da maçonaria? Ah, tenho. Esse foi um presente da minha esposa, né, uhum. A Pedra. Né? Como é que chama a sua esposa? Beni, professora Beni, né? Ela era levantadora, né? Não, ela era atacante. Atacante. Ela jogava na Vermelhinha, né? Associação Esportiva São José. Eu, até por conta disso, eu acabei virando árbitro de voleibol. Né? Eu já admirava como jogadora, né? Eu paquerava quase que virtualmente, né? Embora na época não tivesse recurso, né? Mas eu acabei virando até árbitro de voleibol por conta do namoro. Né? Não, mas você também foi do judô. Você não foi? Eu comecei a minha vida esportiva como judoca, né? Na infância, lá no CTA. Depois voltei como jovem, né? E aí acabei virando dirigente da modalidade. Acabei virando delegado regional de judô. Fui por uns 8 anos delegado regional. No tempo do Sogabe. É nós que trouxemos o Sogabe. Na verdade, o delegado na época, isso no começo da década de 70, era um sargento do CTA, sargento Artini. Né? O Jorge conheceu o Artini, né? Tanto pai como filho. Isso, então. Ele era o delegado e eu morava no CTA também, treinava judô, então eu ajudava o Artini nas competições. Eu ia participar como atleta e acabava ajudando, sabe? Na divulgação das chaves, que ele montava as chaves, a gente montava, enfim. E aí acabou. Ele teve o desentendimento com a Federação Paulista, por N motivos lá. Ele acabou saindo e eu fiquei com a incumbência de, numa última competição que ia acontecer, até ser em Taubaté, da região, viria toda a diretoria da federação para tocar a competição e eles iam escolher um novo delegado. Eu fui lá com um mensageiro para levar as inscrições, né, as chaves e uma balança filizola que tinha a delegacia. Aí aconteceu a competição, terminou, aí fizeram uma reunião lá com todos os professores da região, a maioria japonês, a maioria de japoneses. Aí conversaram e eu lá só esperando. No fim, o presidente da federação vem até mim e diz: ó, é o seguinte, ó, o pessoal, por unanimidade, aí escolheu você para continuar. Ninguém quis assumir, na realidade. Ninguém quis assumir. Eu até fiquei assim, fiquei quase que em estado de choque, né? Jovenzinho, eu tinha o quê? 18, 19 anos de idade. Mas, enfim, aí eu acabei assumindo a delegacia e fiquei aí. Não, tem outro também, que você foi futebol de salão. Foi futebol, nunca joguei futebol de salão, vou confessar aqui. São José era, né? Nunca joguei. Mas aí na época, isso foi em 78, um grupo de salonistas, que a Liga de Futebol de Salão de São José dos Campos, ainda preciso responder a pergunta do Jorge. A Liga de Futebol de Salão é uma das mais antigas no Brasil, se não me engano, de 54. E estava desativada. E tem um time muito bom aqui em São José. Né? Nós somos referência, né, São José dos Campos. E aí um grupo de salonistas, de ficcionários, liderado pelo Zezinho Frigi, sim, começou a se reunir lá no Sesc. E eu comecei a acompanhar, por força da minha função lá no Sesc, coordenador de esportes, tive que acompanhar essas reuniões lá. E aí eles reorganizaram a liga, elegeram um presidente. Acabou ficando um ano, saiu, aí precisava de alguém, o Zezinho foi atrás de mim lá. Mas você não jogava? Não, mas nem sabia que cor que era a bola, né? Aí eu falei, Zé, mas eu não... Eu falei, não, mas você é um gestor do esporte, você está acostumado a fazer os eventos, você papapá, papapá, você podia nessa fase agora... Enfim, acabou me convencendo, e aí eu em 80... Foi reativado em 78, 79 ficou Luiz Ribeiro. Aí em 80 acabei assumindo. Aí cheguei até vice-presidente da Federação de Futebol Salão. Eu tenho uma medalha, que, né, a gente fazia brincadeira lá, jogo contra o pessoal da prefeitura. Então, eu tenho uma medalha que eu ganhei, eu guardo até o dia, pior jogador de futebol de salão do campeonato que foi feito lá. E no fim virei presidente da liga. Ô, Bax, mas é uma medalha inédita, porque nunca tem por pior, né? Não, não nunca tem. Nunca tem por pior, isso daí já é histórica. Agora, respondendo... Devia ser ruim mesmo, né? Responde... Para ganhar uma medalha dessa. Respondendo a sua pergunta sobre maçonaria, então, hoje a maçonaria, ela está... é organizado em vários segmentos, né? Em várias administrações. Uhum. Né? E não existem assim, bandeiras, né? Uhum. Como nós tivemos no passado, você mencionou, uhum, a independência do Brasil, a proclamação da República. Os primeiros presidentes do Brasil eram todos maçons. Uhum. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos, maçons, uhum, mas enfim. O próprio professor Clóvis Nunes, que é muito respeitado no Brasil, no espírita, ele disse que Allan Kardec era maçom. Então... E, mas aí, as várias lojas, né, mantêm projetos sociais nas suas cidades, né, desenvolvem projetos buscando melhorias, políticas públicas, uhum, né, os maçons. Então, os maçons eles estão espalhados em vários segmentos, né, não só no poder público, como no mundo corporativo também, que fazem a diferença, porque eles levam, né, o princípio da maçonaria, né, da pessoa... correta, honesta... Liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade, né? E então faz um trabalho silencioso, uhum, né? Faz um trabalho silencioso, porque até pouco tempo era aquele ditado, a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Uhum. Só que se você não divulga o que, uhum, faz, você não consegue buscar mais apoio, divulgar aquela situação... Sim. Conseguir mais dinheiro, né? Então hoje está mudando um pouquinho esse conceito. Mas a maçonaria tem contribuído, sim, de uma forma geral. A gente vê muitas prefeituras cujos dirigentes são maçons, né? No âmbito do Estado, no âmbito federal, né? No Congresso Nacional existe lá uma grande quantidade de deputados maçons, né? Não, e até nós estranhamos que no dia 20 de agosto se comemora o Dia do Maçom, que é uma lei do Fernando Petit. Uhum. Inclusive, também nós temos uma Praça dos Maçons aqui em São José dos Campos. Estava lotado a Câmara Municipal e você não foi o mestre de cerimônia. É, porque todos os anos você... É, a gente fazia, nós comemorávamos, né, o dia 20 de agosto. Até a gente fazia uma semana, assim, com reuniões conjuntas, palestras, né? Ou às vezes trazendo até pessoas fora da maçonaria que tinham aí projetos ou ideias, né, para apresentar. Fazíamos reconhecimento com a comenda das Acácias, né? Tanto para personalidades da sociedade, né? Mas aí continua. Ah, então tá bom. Até Edgar Amon também, né? Foi Edgar Amon, sim. Edgar Amon, sim. Inclusive, você vê, nós falamos da independência do Brasil, esquecemos de falar da Inconfidência Mineira, né? Inconfidência Mineira. É, só para a título de esclarecimento, a Mariluza Vasconcelos, que é uma das autoras espíritas, das escritoras espíritas, uma médium respeitadíssima, né? É a Mariluza, que fez algumas palestras aqui em São José dos Campos, na loja maçônica, ela veio falar. Que fala muito sobre Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos mentores dela, que o Tomás Antônio Gonzaga é um inconfidente, né? É um dos inconfidentes. E Tiradentes era maçom. Ele fez um monte de coisa certa, só fez uma coisa errada, foi convidar Joaquim Silvério dos Reis para poder ser maçom também, né? Aí vê o que aconteceu, né? Se bem que a gente... É, o maçom também erra pra caramba. Foi o Tiradentes que foi o culpado de ser enforcado por causa dele, né? Então, ela tem uma... Não é teoria. Ela tem um trabalho mediúnico sobre Edgar Armon, que ela mostra que Edgar Armon foi Tiradentes, né? Ela faz um histórico muito grande, ela faz um histórico importantíssimo. Esse histórico ela vai buscar lá no passado, onde Edgar Armon foi um arcebispo muito respeitado, mas ele era da época da Inquisição. Ele era aquele cara responsável para fazer a metodologia do sacrifício, todas essas coisas, as punições que as pessoas faziam na época da Inquisição, e Edgar Armon era um arcebispo que fazia isso. Até que ele chegou à conclusão, deve ter deve ser já um trabalho muito espiritualizado dele naquela época, dele dizer que ele não queria mais fazer aquilo. E quem desobedecesse o Papa naquela época, a gente sabe que ia para a fogueira também. Para a fogueira. Né? Mas como ele era muito amigo, ele foi exilado. E por ele ter sido exilado, apagaram o nome dele de um monte de coisa, de como se ele não tivesse existido. O Papa falou, não vou matar você, mas você vai ser exilado, vai ser... Tipo assim, vai para a Ilha de Patmos, como foi Francisco de Assis, né? Fica lá a vida toda sem ninguém saber que você existe. E aí, mas ele tem esse conceito. E aí o que acontece? Quando ele vem como Tiradentes, ele é um militar. Ele é aquele cara organizador, é aquele cara da força, é aquele cara que comandou, né? Aí vem quem? Edgar Armand, com toda a metodologia do arcebispo e o militarismo do Tiradentes. Então é muito legal essa definição que ela traz, porque o Edgar Armand, ele fez metodologia na USE, na Aliança, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, cheio de metodologia, quem criou foi o Edgar Armand, e era militar. Coronel da Força Pública, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Escola de aprendiz, né? Então, todas essas coisas que a gente vê foi ele. Lapidar a pedra bruta, né? Que é uma experiência que ela fala. Essa experiência ele trouxe de lá da época da Inquisição para fazer essas metodologias. E o militar que foi Tiradentes, né? Que foi alferes, foi militar. E ele foi essas duas coisas que já tinha experiência de ser isso. Por isso que ela traz essa informação dizendo que muita gente escuta quem foi Tiradentes, né? Quem foi Tiradentes, quem disse que Tiradentes foi Juscelino Kubitschek, foi essas coisas. Não. Foi que Tiradentes, Edgar Armand, que foi o mesmo espírito de Edgar Armand, foi o que animou Tiradentes. Muito legal esse trabalho na Marilusa. Tá vendo? Marcos. Vivência espírita também é cultura. Cultura, conhecimento. A Mariluza é fora de série, legal. E até hoje ela está lá. É perigoso da Mariluza que quando ela chega aqui, ela desce tanta lenha no governo que é arriscado o pessoal fechar o programa, gente, né? Uma vez que ela veio aqui, eu fui entrevistá-la. Porque quem fazia era o Joacir Bessa, que era o entrevistador, e ele faleceu. Daí vieram me procurar para me entrevistar a Mariluza. Então eu perguntei para ela por que, que tem aquelas músicas. Ela fazia as pinturas com a música violenta, né? Uma música brava. E por que, que ela queria que as crianças ficassem em volta da pintura? Ela falou, não, porque as crianças, ela emana uma vibração tão boa que a gente até usa isso daí para pintar os quadros, né? Então é interessante. Você que apagou aí, né? Então, bastante gente participando aqui, né? A gente tem aqui também a Catarine Baco, só aí, ó, foi comentando do time de Goalball, né? Da Athlon, é tricampeão mundial, olha só. Ganhou 3 vezes no mundo, né? Não, na realidade, campeão do mundo é uma vez só, foi da Finlândia. É que pra gente conquistar a vaga para participar, você tinha que ganhar uma Copa das Américas, né? Um Grand Slam, que é disputado no Canadá. Aí nós ganhamos 2 anos consecutivos essa Copa, né? E aí a de 24 que nós ganhamos nos deu o direito a participar do Mundial, que foi em maio do ano passado, na Finlândia, né? Mas o Brasil, em termos de seleção, é campeão mundial. Foi campeão paralímpico, né? Só nessa última é que eu falei que deu uma. Foi uma zebra, né? Tanto interessante, as duas modalidades que o Comitê Paralímpico Brasileiro tinha certeza que ia ganhar lá em Paris era goalball e futebol de cego. No fim, deu zebra nas duas modalidades, a gente ficou com a de bronze. Mas o que aconteceu? Vocês não, menosprezaram? Não, o goalball nós perdemos para a Bulgária. Foi assim, goalball é aquele negócio. Às vezes o time vai, mete 15 bolas na trave, o goleiro defende 3, né? O outro, a bola bate na canela, entra 1-0 e ganha o jogo, né? Então, acontece isso muito com o Corinthians. Não que o time da Bulgária fosse inferior. Não. Um time, uma seleção forte, os times europeus e asiáticos são fortíssimos. O atual campeão paralímpico é japonês. É a seleção japonesa. Não que fosse fraca, mas o Brasil era o favorito, né? E o futebol de salão foi a primeira vez que perdeu um, né? A primeira vez que perdeu a Olimpíada. Foi a primeira era vez. Pro, acho que penta o hexacampeonato do futebol de cegos. Também foi algo assim que ninguém. Mas que negócio, o cara chutou, o goleiro defendeu, bateu na trave, o outro. É, mas tem uma hora, mas tem uma hora que tem que perder também, porque você pega o esforço do outro também, né? Por exemplo, a Argentina, que é freguês nossa, ela vem a vida toda sendo vice, tá? Ia chegar uma hora que ela tinha que ganhar também. Ganhar, né? Até para estimular lá. Né? Exatamente. Né? Não pode ser ganhar a vida toda, porque senão perde a graça. Mas é sempre bom ganhar dos argentinos. Ah, com certeza, sempre, né? Mas o Bacos, e a figura do Kelvin? Ele pegou a sua bandeira e o seu bastão e tá. Olha, o Kelvin, ele foi lobinho, né? Ele participou do movimento escoteiro, foi lobinho, inclusive alcançou até um patamar elevado, que existe as etapas que a criança vai cumprindo, e tem um distintivo, né? Um grau que a gente chama de Cruzeiro do Sul. Se ele cumprir todas aquelas etapas, ele tem direito a usar um... Ele chegou a ser Cruzeiro do Sul. Aí ele começou a participar de escolinha de basquete, foi se desenvolvendo, e aí ele optou, né? Ele foi pro basquete. Não, e as competições, os campeonatos, ocorriam também no final de semana. Que as reuniões do escotismo, via de regra, acontecem sábado e domingo. Né? Então ele foi no basquete e foi. Jogou muito basquete, como eu disse, até o Trenon. Né? E ele. Então ele sempre teve também esse espírito altruísta, sabe? Um garoto assim. Eu sou suspeito de falar porque é meu filho, né? Mas ele tem assim, ele tem uma maneira de lidar com as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência gostam dele, sabe? Ele tem um respeito muito profundo, ele entende, uma empatia fantástica, né? Além de todo um conhecimento em termos de gestão, né? Em termos de gestão. Tanto é que nós saímos da garagem da casa de um dos atletas quando foi criado o Instituto Athlon. Foi na casa de um dos que participa até hoje, né, na garagem dele, para chegarmos aí a termos 11 modalidades esportivas e campeões mundiais. Aí. É, porque eu vi também na sua vida ali que tem um advogado que é cego e é um dos... Ah, o Misael Conrado. O Misael Conrado... Ele hoje é o secretário-geral do Comitê Paralímpico. E recentemente ele era o presidente. Ele foi bicampeão mundial de futebol de cegos. Né? Ele é uma grande referência no esporte paralímpico no mundo. Ele só não virou presidente do Comitê Paralímpico Internacional porque é um brasileiro. O Parsons, que estava, acho que ele deixou agora, mas aí tem uma norma nesse comitê que é feito um rodízio entre os países, né? As regiões geográficas do mundo, então você tem que variar, né? Mas o Misael esteve no final do ano passado aqui em São José, num evento que a prefeitura fez para comemorar o dia do servidor público, do funcionário, para fazer uma palestra fantástica, sabe? Que ele usa as próprias dificuldades que ele teve como deficiente visual, que ele perdeu a visão na infância ainda, foi perdendo, né? E como lição de vida, né? Mas ele assim, é um ícone, né? É um amigo da gente. Advogado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como voluntário no Comitê de Apoio ao Paradesporto no Estado de São Paulo, né? E hoje ele é o secretário-geral do Comitê Paralímpico, né? É uma grande atuação, advogado, realmente uma pessoa fantástica. Só para falar mais um pouquinho, as pessoas que estão ligadinhas aqui, para a gente, Rodrigo, para a gente ir para o momento de Gavalho, né? A Fernanda Cassal, né? Lá da casa da Marcela, está mandando um abraço para o Bacos, para a Caterine, né, para a filha, para as crianças que ela teve o prazer de conhecer, o pessoal foi lá, né? A Caterine levava o time dela todo lá, né? Ela está respondendo aqui, a Caterine, para a Fernanda também. A Claudinha Ribeiro, lá da AME, faço parte do grupo Semente do Sol, na AME, é o grupo que peça voluntariado a gestantes em vulnerabilidade social. Em março daremos início ao nosso curso. Este é um lindo projeto que existe há mais de 30 anos lá na AME. Inclusive, quando a AME começou, foi com isso, né, Rui? O único projeto que tinha era o das gestantes, né? É que a Vera Parodi, uhum, ela levou esse trabalho com a gestante lá para AME, né? Uhum. A Rosângela Costa aqui ligadinha também, o Zazu Moura, hoje lá em Natal, estava sentindo falta dele aqui, que ele não tinha entrado no começo. É, aqui também, Aldrei aqui também, paz a todos. A Bia Lima também ligadinha. É, a obra de Deus, mas é tarefa nossa. A obra de Deus, mas é tarefa nossa. Devia estar escutando a música do Carlinhos Conceição, né? Coração dos Tarefeiros. Ah, sim, com certeza, né? Ah, o Daniel de Mello está dando um bom dia aqui também. A Letícia, bom dia, amigos. É, a Mara. A Elza Yoshi, a Saito, né? Nossa, faz tempo que eu não vejo a Elza. Ela comentou aqui no WhatsApp, falando: ó, se a Mariluz ainda vive entre nós e com saúde física e mental, poderíamos convidá-la para vir na Rádio Vivência, né? Ela já veio duas vezes. Quando ela veio, ela já era brava pra caramba. Imagina agora, se ela tá mais velha ainda. Quase deve ser. Quase derrubou a rádio. É, né? Mas exatamente. Aqui, agora, como é tudo online, não tem problema. Exatamente. Não, a Mariluz já tá assim. A Mariluz faz vídeo e tudo. Ela já tá bem de idade assim, mas a Mariluz é fantástica. Aqui também a Cris, Viva o Instituto Atlon, pelo impacto transformador, você falou? Pelo impacto transformador que gera na vida dos atletas e suas famílias. O pessoal da Foto ligadinho aqui. Foto ali. Né? É, o João Paulo Gonçalves, eu fazia uma ideia negativa da maçonaria. Esse esclarecimento foi muito bom. João Paulo, nós colocamos aqui no YouTube o link do professor Clóvis Nunes falando sobre maçonaria. É emocionante ele falando sobre maçonaria e dizendo que Allan Kardec era espírita. Não foi esse que falou sobre aquele caso da bomba nuclear? É, exatamente. Que veio um espírito que encarnou lá, exatamente, pedindo para não... É, exatamente. Legal, é emocionante. Nós colocamos aqui no WhatsApp, né, o vídeo, e também se você entrar nesse link que está aqui, que o Rodrigo colocou, você vai ver que emocionante, né? É. E tem, eu lembro que... É, presença de espírito. Eu lembro que eu tenho um livro maçônico que fala sobre Kardec, maçonaria e Allan Kardec, né? Eu comecei a fazer uma análise sobre isso, porque a gente não a gente vê o seguinte: para você fazer para você fazer naquela época na França Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, você demorava anos para você conseguir, ainda mais sendo espírita, ainda mais sendo uma coisa que Allan Kardec estava trazendo. Allan Kardec conseguiu em uma semana. O delegado que liberava era maçom. Então, você imagine, né? Você imagine como que ele conseguiu isso. Então, muitas coisas são por trás dos bastidores, que a gente não sabe o que acontece. A gente vê tudo que Allan Kardec fez, muitas coisas que Allan Kardec fez, ele teve essa facilidade. Até com as defesas também, que foram a favor dele muitas vezes, né? Então, a gente pega isso aí. O Zazu, um tríplice fraternal abraço a todos e para você, tá, Bacos? Obrigado. O Marcos trabalha entre colunas, né? Por isso que ele está recebendo esse tríplice fraternal abraço. Acho justo e perfeito. Exatamente. JB Segurança assistindo. João Bosco aqui, que está aqui. A Cíntia Castanho, aqui ligadinha. Deus abençoe e ilumine os voluntários que ajudam a tornar melhor a vida de muitas pessoas e dos animais, é claro. Fabiana Kraus, aqui ligadinha também. Arlete, a mãe girafa. Deixou uma pergunta aí, né? Tem uma pergunta, né, Carlinho? Tem uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta da Arlete? Deixa eu só terminar aqui. Arlete, mais uma vez, falando aqui duas perguntas. Aqui o Valdeci Braulio. Jorge, havia duas séries. Desenho James West, que era Johnny de Bang Bang, Johnny Quest. Eu estava falando Johnny Quest aquela hora, viu, Valdeci? Valdeci, vai chegar umas camisas aí, nós vamos providenciar aquela lá que você solicitou, tá bom? E o Carlos Henrique Lisei, manda abraço aqui, abençoado domingo a todos, mais um excelente programa, muito obrigado, Deus abençoe. Uhum. A Arlete está falando: quero enfatizar que, como psicopedagoga, eu sempre indico o escoteiro, né? Cria na mudança, na formação de todas as crianças. Inclusive, minha filha recebeu essas grandes instruções. Carlinho, quer fazer a pergunta da Arlete aí? Sim. Ela diz: bom dia, meninos. Eu admito que o Bacos é um ser humano importante para a nossa sociedade. Recentemente conversamos. Minha filha foi escoteira. Bacos, como é rever os escoteiros adultos? Como? Desculpe. Rever os escoteiros adultos. Ela explicou embaixo ali melhor também. Ela fala, ver os escoteiros e sêniores adultos e levando os filhos para dar continuidade aos projetos. Quero enfatizar que como... isso já falou, né? Isso é muito interessante, viu? Normalmente a pessoa que participou do movimento, né, ela participa e aí acaba se afastando, via de regra, né, no final da juventude, na fase de escolar, porque aí vai fazer cursinho, vai fazer faculdade às vezes em outra cidade, o primeiro emprego, aí acaba se afastando, aí acaba iniciando, né, sua vida profissional, sua vida familiar. E, invariavelmente, essas pessoas que participaram acabam retornando, trazendo os filhos, né? Então, nós temos lá, no caso do grupo que a gente participa do CTA, muitos adultos que participaram do grupo, alguns do próprio grupo do CTA, outros em outras cidades, e retornam trazendo os filhos, porque sabe da importância, porque o escotismo fez a diferença na sua vida e quer isso para o filho também, né? E recente, agora, dois sábados atrás, a gente teve o ingresso de 30 novas famílias, que periodicamente, conforme vão surgindo as vagas, a gente chama, né? E a maioria, ô Jorge, quando foi dizer o porquê, qual a sua expectativa, a maioria usou o termo assim, olha, eu quero, além de tudo, a importância do movimento, eu quero afastar meu filho das telas, né? Também a ameaça da tecnologia, né? Mas é muito bom e muito gostoso a gente ver isso, os adultos retornando, trazendo seus filhos. Esse sábado, inclusive, nós temos um chefe, um adulto voluntário, a gente chama de chefe, trabalha, e a sua mãe, que participou do grupo, quando ele era garoto, foi no sábado ajudar a plantar árvore lá, quer dizer, algo assim que dá uma alegria fantástica, né? Quer dizer, ela trouxe o filho para participar do movimento quando criança, hoje o filho voltou, trazendo o neto, no caso, está lá ajudando como voluntário, e a mãe foi lá ajudar também, né? Quer dizer, é algo muito interessante. Legal. Rodrigo, vamos fazer um intervalinho aí rapidinho e depois... não vamos deixar o Baco sair aqui da sala, porque senão o Silvio pega ele lá e não consegue nem voltar. Tá bom, e aí a gente vai com a... faz o intervalo rápido e volta com o momento de Carvalho. Tá, porque o Silvio também é escoteiro, por isso que ele está aqui no pé do Baco, porque ele trouxe até a carteirinha dele da década de... Não, o Barcos não era do tempo dele, né? Ele é de antes do Barcos. Legal, vamos lá então. Vamos pro comercial. Ele é assinado por Jesus Cristo, cara. Então, olha só. Não tem mais perguntas? Você disse que tinha duas? Era duas, né? era um complemento da outra. Era um complemento da outra. Vamos lá. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Trabalho para a Comunidade. Então nós vamos agora para Gigavale. Histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O sustento da paz. Reunimo-nos neste instante, em pensamento e prece, sob o pálio das graves notícias que ecoam pelo mundo. O fragor do conflito armado, envolvendo nações de imenso poder e responsabilidade, traz ao nosso espírito encarnado a aflição e a perplexidade. As sombras da guerra parecem toldar os horizontes da humanidade, ameaçando a segurança das famílias, ceifando vidas e espalhando a sementeira do pranto. Na qualidade de aprendizes do Evangelho, não nos é lícito o mergulho no desespero. A guerra, filha do orgulho e do egoísmo, é a colheita amarga de plantações seculares. As nações que se fiam exclusivamente no poderio de seus arsenais esquecem-se de que a verdadeira força reside no amor e na justiça. Os impérios do mundo erguem-se e caem, transitórios como as paixões humanas. Mas a lei de Deus permanece inalterável. Quando o homem opta pela violência, ele apenas adia a sua própria felicidade, tecendo para si mesmo as pesadas teias da expiação coletiva. Mas, O que nos cabe fazer no silêncio dos nossos lares, enquanto os governantes decidem os destinos políticos do orbe? Acaso somos apenas espectadores impotentes diante da tragédia? A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos ensinam que a paz do mundo não é um tratado assinado em pergaminhos efêmeros, mas uma construção espiritual contínua, que começa rigorosamente na intimidade de cada criatura. Como somos orientados em nossa literatura doutrinária, mais especificamente na obra Estude e Viva, no capítulo intitulado Nas Crises, diante das provações que nos testam a fé, a recomendação espiritual é clara. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Nossa influência mental e nossas atitudes cotidianas são os tijolos dessa construção pacífica. Se alimentamos o ódio em nossa casa, se cultivamos a intolerância com o vizinho, se emitimos pensamentos de vingança e crueldade contra lideranças distantes, estamos, na verdade, fornecendo combustível espiritual para as fogueiras do conflito. A guerra invisível das mentes antecede e sustenta a guerra visível dos canhões. Por isso, meus irmãos, o momento atual exige de nós uma postura ativa no bem. Oremos, sim, mas com sinceridade profunda. Oremos pelas vítimas que tombam, anônimas, sob os escombros. Oremos pelos que marcham para o sacrifício. E oremos com compaixão ainda maior por aqueles que detêm o poder de comando, para que a misericórdia divina lhes ilumine as consciências, obscurecidas pela ilusão do domínio material. Recordemos o imperativo de nossa própria vigilância, conforme nos é lembrado na obra Semeador em Tempos Novos. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Meus amigos, não vos deixeis contaminar pelo terror. O Cristo permanece vigilante no leme desta embarcação chamada Terra. As dores coletivas que hoje presenciamos são os estertores de um mundo velho que passa, para dar lugar a uma humanidade regenerada, onde a fraternidade não será uma utopia distante, mas a lei viva a reger os corações. Que as nossas casas se tornem santuários de prece, que a nossa voz seja sempre um instrumento de consolo e que, perante o tribunal de nossa própria consciência, possamos dizer que fizemos a nossa parte, perdoando, compreendendo e amando. Que as nações em conflito possam, um dia, enxergar a luz do alvorecer cristão, depondo as armas para erguerem, juntas, o grande templo da fraternidade universal. Que Jesus, o Mestre da Paz, abençoe os povos da Terra e que a sua paz, que excede todo o entendimento, inunde as nossas almas. Hoje e sempre. Assim seja. Bacos, o que você poderia falar sobre essa mensagem? Uma mensagem bastante profunda, né? Que trata da paz, algo que o mundo está precisando, né? Realmente, as vaidades, os interesses humanos estão levando aí ao ápice da violência, né? Destruindo famílias, comunidades. E nós temos uma missão, cada um de nós, nas suas diversas atividades, nas áreas de atuação. E nós, no escotismo, nós procuramos preparar cidadãos conscientes, participativos, protagonistas da construção de um mundo melhor. Nós temos como lema no movimento, que é sustentado por três pilares: Deus, pátria e família. E se cada um fizer a sua parte e contribuir nesta construção de um mundo melhor, eu creio que com a força de Jesus, do Criador, nós conseguiremos alcançar a tão almejada paz que transforma aí todos os homens em irmãos. Né? Então, é realmente a mensagem nos traz essa reflexão da importância da participação de cada um na construção de um mundo melhor, que começa na sua própria casa, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade. Né? Então é um convite a sermos aí construtores e guerreiros da paz. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens. Agora a gente está nos aniversariantes da semana, né? Então, Rui, quem que... Rui, só para lembrar que o momento de Gavale aqui é momento WS, momento aniversariante, a WS. Lembrando que no dia 14, isso, às 16 horas, 14 de março, teremos lá a tarde da pizza da Umba Vale, em benefício da Umba Vale, né? Que quem promove é a Sandra lá da WS, né? A Sandra e o Walter, e a Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina. Então, pizza no dia 14 de março, a retirada é das 14 às 16 horas, R$38 custa, né? E três sabores, né? Exatamente. E vai retira lá na rua, na Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, que ficou na rua Deocleciano Borges de Oliveira, número 136, Jardim Santa Inês 2, em São José dos Campos. Então, vocês podem retirar no dia 14. Portanto, sem ser na semana que vem, na outra. Quem quiser fazer pedido, tem o WhatsApp aqui. É 12 996651314. Só ligar lá. Nós colocamos aqui o folderzinho no WhatsApp, né? Fazer o pedido da pizza, que é em benefício da Umba Vale, que acontece em novembro, né, Rui? E vamos ter três eventos, né? No dia 15 de novembro, e depois na Câmara, e depois lá no Parque da Cidade. Lá no Tecnológico. Gaivotas. Parque Tecnológico lá. Vamos lá para os aniversariantes, então, Rui? Bom. Vamos lá. Então, os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso é o João Denis Ronck, no dia 2, no dia 3, o Ramon Cardoso, no dia 4, João Carlos Arduino, o doutor João Carlos Arduino, no dia 5, a Miriam Yuri, que é nossa ouvinte assídua, viu, Jorge? Está sempre ganhando aqui no sorteio. E no dia 6, nós temos a Rúbia Comodo, tá? Aqui nossos aniversariantes aqui que tem na nossa relação. Dia 4, quem faz aniversário é a Meire Paviani. A Meire é a esposa do nosso saudoso Serginho, né? Sim. Dia 6, quem faz aniversário é o Manuel. Manuel da AMI, né? O Manuel que tá lá na Itália, com a filha dele lá, né? E ele assiste a gente de lá, né? E ele trabalha muito para que aqueles que querem ter a cidadania italiana, a filha dele faz esse trabalho. Né? Dia 7, quem faz aniversário é o Vitor Augusto. Vitor Augusto Boneto. Olha só. 21 anos. 21 anos, já, Jorge? O tempo passa, hein? Isso, passa. O pessoal que está aqui ligadinho a gente. Paz e alegria em todos os corações. O Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de todos vocês. Você esqueceu o aniversário da Geuci, neta da... Isso, dia 4, a Geuci? Geuci. Geuci, neta da... Eli da Silva. Da Eli, lá de... Juiz de Fora. Juiz de Fora. Legal. Então, vamos por sorteios, né? Vamos lá. Com com oferecimento da livraria Casa do Caminho, aqui de São José dos Campos, né? A gente vai pro sorteio agora do livro do Jorge, né? Contos e Causos, né? É a história aí do imaginário, a realidade. Então, quem quiser, quem participou, ligou pra gente, disse que quis participar do sorteio, a gente colocou aqui o nome de todo mundo aqui na lista, tá? E a gente vai sortear agora, deixa eu pôr aqui no... 250 pessoas participaram? Nossa Senhora! Legal. Não, bastante gente participou, não foi tudo isso não. Mas vamos lá então, vamos lá, rufe os tambores, né? E sortear agora. Olá. E o resultado foi Rosana do WhatsApp, olha. Foi a Rosana que participou pelo WhatsApp. Ganhou o livro, né? A gente vai pegar aqui, se ela estiver aqui ouvindo ainda, senão a gente manda uma mensagem para ela. E combina de entregar para ela. Rosângela Menezes. Tião. Rosana. É DDD12. Né? Quero participar aqui do sorteio. Rosana, liga aqui pro. Tá. Liga aqui pra gente agora, se você estiver ouvindo. Eu mando uma mensagem aqui para ela. Para ela mandar o endereço que o Silvio entrega para ela. Que é aqui em São José mesmo. Vou fazer o autógrafo para você, tá? A gente vai mandar uma mensagem para você aqui também, tá, Rosana? Obrigado pela participação de todos vocês e vamos agora para a Hora da Dica. Então agora, Bacos, a gente pede para você dar uma dica para os nossos ouvintes, né? Uma dica de livro, de série, de filme, o que você quiser, qualquer dica, é a Hora da Dica. A dica que eu posso dar é para as famílias levarem seus filhos para participar do movimento escoteiro, né? Aqui em São José dos Campos nós temos 8 grupos escoteiros espalhados aí pela cidade, né? E as reuniões normalmente são aos sábados à tarde, né? E fica a dica aí, realmente algo que tenham certeza vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Mas existe algum preconceito em relação ao escotismo, como tem com o espiritismo, tem com a Umbanda? Não tem. Muito pelo contrário, como eu disse até no início da nossa conversa, o movimento escoteiro goza de um conceito fantástico, né? Fantástico. E como ele abarca, ele não discrimina nenhum tipo de religião, raça, cor, credo, ele realmente é um movimento inclusivo, né? Então não há nenhum tipo de discriminação. O que falta é apoio, mais apoio para o movimento. Legal, bacana. Ah, e se me permite, e as famílias que tenham filhos com deficiência, qualquer tipo de deficiência, e que não estejam participando de nenhuma atividade esportiva, fica aí a dica também de procurar nas redes sociais do Instituto Athlon, né? Nós oferecemos gratuitamente todas as atividades nessas 11 modalidades. Então fica a dica também para as famílias que estejam aí procurando uma atividade para os seus filhos que têm algum tipo de deficiência, a participação no Instituto Athlon. Legal. Então eu já vou me agradecendo aqui todo mundo. Rosana, já mandei mensagem aqui para a Rosana também, tá? Eu quero antes aqui passar também, mostrar a imagem criada pela inteligência artificial. Deixa eu só abrir ela aqui. A gente já postou no Instagram, tá? Então se tiver no Instagram do Vivência, do Vivência Espírita, já está postado. Vou até liberar aqui para vocês terem acesso enquanto eu vou abrindo ela aqui. E já falam a enquete, o resultado da enquete também que a gente fez. Olha lá, olha a imagem, que legal. O que, que você achou da imagem hoje? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Que bacana. Nossa. Você me manda essa imagem depois, mano, por favor? É a sua foto, Marcos? Olha lá. É a sua foto? A fisionomia está aparecendo. O uniforme está diferente, porque a gente usa o uniforme azul mescla, né? Mas esse é o uniforme mais tradicional norte-americano, né? Que legal. Que é onde tem o maior volume do movimento escoteiro aí nos Estados Unidos. Mas né? Tá as bandeirinhas do Brasil lá, olha lá. Não, pois é. Não, tá muito legal essa imagem, foda. Bacana. Muito bonito. Legal. E tu bem mais jovem aí, inclusive. Olha só. Então tá lá, já tá no nosso Instagram. Flor de Lis, isso daí? É, a Flor de Lis é o símbolo mundial do movimento escoteiro. Ele remete à pureza e à coragem dos cavaleiros, né, que usavam na Idade Média a Flor de Lis como símbolo, né? Então ele retrata justamente esse sentimento de coragem, de pureza, de pensamento, né? E a gente já colocou no nosso Instagram, então entre lá, Vivência Espírita, tudo junto. Se você quiser ver a imagem com mais qualidade, entra aí, Vivência Espírita, até tudo junto. Até a verruga aqui da financeira saiu. Legal, né? Muito então, bacana, né? Então a gente deixa aí, eu acho que é uma homenagem aí ao trabalho aí, por 60 anos na LIDE aí, trabalhando, servindo, trabalhos voluntários, não é para qualquer um. Então eu já agradeço aqui de antemão, lembro vocês que está acabando as vagas, últimas vagas aqui da Caravana Vivência Espírita. Rodrigo, é bom você colocar o roteiro da... Porque você mandou o roteiro para mim e achei muito interessante para as pessoas que pretendem ir lá para Uberaba. Sim, o roteiro tá no site, no link que vocês colocaram aí. Eu coloquei aqui na tela, mas vocês não vão conseguir ver. Tá, então aqui vocês entrarem no site para fazer a inscrição, já não é pré-inscrição, já é a inscrição, tá? Porque são as últimas vagas, o valor por pessoa está R$88,00. Tá muito barato, tá, pessoal? Então, a gente pede, ainda divide em 4 vezes, tá? Se fechar agora, né, em fevereiro, já estamos em março, então seria 3 vezes, né? E o roteiro tá aqui, tá? Então é só entrar caravana.vivenciaespirita.org, vai ser 3 a 5 de julho, tá? E a gente sai da AME na quarta-feira à noite, que é Corpus Christi, né, no feriado de Corpus Christi. E aí chega na quinta-feira em Sacramento. De Sacramento a gente vai ficar hospedado no Hotel de Sacramento, porque está tendo um evento da juventude lá, dos jovens, de acadêmicos, né? Em Uberaba, então todos os hotéis estão lotados, por isso que a gente vai ficar em Sacramento, que é a cidade lá de Eurípides Barçanufo. Vamos passar lá no Colégio Allan Kardec, na Gruta de Palhares. A gente vai ir para Uberaba visitar lá a Casa de Memória de Chico Xavier, a Casa da Sopra do médium Juninho, né, de trabalho de curas, né, que já esteve aqui com a gente também. A gente volta para Sacramento. A gente vai passar também em Conquista, no trabalho do Mané, lá que a Valéria vai falar sobre a Maria Cantora, né? Então a gente vai passar também lá no centro, lá conhecer os trabalhos do médium Mané, que teve aqui com a gente junto com o Tadeu lá de Araxá no programa 1000. Eles estiveram aqui presencialmente, então vale a pena vocês assistirem o programa 1000. E depois a gente retorna passando pela Fazenda Santa Maria, né? Quem sabe, quem conhece, sabe um pouco da história da Fazenda Santa Maria. Vale a pena, tá? Então a gente deixa o convite, tá aqui o QR Code, caravana.vivenciaespirita.org. Aproveita que só tem 9 vagas, então corre. A enquete que a gente pôs aqui, tá? Então vou comentar aqui o resultado da enquete. Então a gente foram 87 votos. Você sente culpa por achar que poderia doar mais seu tempo para a comunidade do que doa atualmente, hoje? 54 pessoas falaram que sim e 46% falaram que não. Tá? Então a gente agradece aqui a participação de vocês. No WhatsApp a gente pôs a pergunta também. No WhatsApp houve mais sim do que não. Deixa eu só confirmar aqui. Perdão, mais não do que sim. Então 29 falaram que não e 11 falaram que sim. Então ficou aí um pouco disputado aí o YouTube com o WhatsApp. Mas é bom aí a gente saber a opinião de vocês. Vou encerrar a enquete aqui e passar aí para o Carlinhos. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bacos, pelas suas informações e esclarecimentos. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Baroto. Obrigado, Rodrigo, novamente. Obrigado, família vivenciana, pela companhia abençoada nesse domingo. Convidando todos para que participem do seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque família é a base da nossa sociedade. Que possamos estar preparados para no próximo domingo acompanhar e assistir a nossa querida palestrante Valéria Plezan, que vem do Pai e Bem do Rio de Janeiro, para nos amparar e agradecer esse momento sublime de reencontro, porque é espírita de muitas vidas, companheiras de caminhada. Desejamos a todos um ótimo domingo e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco, por mandar suas perguntas, por mandar suas colocações, por mandar um bom dia para a gente. A gente vai pedindo mais uma vez que vocês nos ajudem a divulgar o programa Vivência Espírita, divulgar a doutrina espírita, divulgar esses trabalhos maravilhosos, como foram apresentados aqui hoje pelo nosso irmão Barcos. E contamos com a presença de vocês, presença, digamos, porque a gente considera que vocês estão aqui junto conosco mais domingo que vem e sempre. Terminando aqui com a mensagem do dia 1 de março, do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, e diz o seguinte: age, porém, de tal modo que o mal não venha a surgir provocando contenção. Seja onde for, tanto quanto possível, faz o bem antes dele. Do livro Encontro Marcado, capítulo 10, Assistência Particular. Rui, quem nós teremos a semana que vem? Semana que vem nós teremos aí a visita da nossa querida amiga Valéria Pressante, lá do Rio de Janeiro, que vem falar sobre a importância da mulher no movimento espírita e também do Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de março, domingo. Exatamente, domingo, que é aniversário da Marcela também. Aniversário também. Da Marcela, 8. Dia 8 de março, ela nasceu no Dia Internacional da Mulher. E a Valéria, né, estará lá na casa da Marcela visitando. Ela vai quarta-feira na casa da Marcela fazer a visita. A Valéria que, durante a pandemia, ela participava de todos os nossos vídeos online, né, da casa da Marcela. Inclusive, ela psicografava lá no Rio de Janeiro, ela psicografava também, né? E ela estará com a gente fazendo essa visita na quarta-feira na casa da Marcela, e na sexta-feira, convidando mais uma vez... O Rui trouxe a informação para nós que ela vai falar sobre a Maria Cantora lá na AME, 7:30 da noite. Convidamos vocês para comparecer lá, né, para dar um abraço na Valéria e ouvi-la falando sobre essa personalidade muito importante lá do Triângulo Mineiro, que foi a Maria Cantora. E nós agradecemos demais a nossa querida amiga Antônia Varotto, junto com o seu esposo Sebastião Varotto, que lá recepcionar a Valéria aqui em São José dos Campos. Isso, ela vai ficar hospedada lá na Antônia e fazendo essa distribuição, essas visitas aí. Na quinta-feira, Jorge, ela vai estar no Luz e Vida. À noite. Ah, legal, Calinho. Então, quinta-feira? Quinta-feira ela vai fazer a preleção lá no Luz e Vida. Aqui no Luz e Vida, né? Que fica aqui no Jardim das Indústrias. Qual a rua, Calinho? Walter de Alencar Costa, 148. Legal. E será que nós vamos ficar decepcionados? É porque ela mandou uma mensagem dizendo que para a gente não ficar decepcionado com ela, não. Não fica, Rui. Basta a gente estar perto que ninguém fica decepcionado com mais ninguém. O foco vai ficar tudo na gente. O foco das decepções é para mim, para você e para o Carlinho. Um grande abraço para a Valéria e até terça-feira que ela estará aqui conosco em São José dos Campos, né? Legal. Marcos, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Foi muito esclarecedora, muito importante, né? Muito instrutiva. E ficamos felizes com a sua presença aqui conosco. E pedimos a você que faça suas conclusões finais e uma prece, por favor. E antes de encerrar também... Só não tivemos tempo de falar sobre aquela associação de voluntariado que tinha aqui em São José dos Campos, que você também era o responsável. Centro de voluntariado. Centro, né, de voluntariado. Pois aí, faz suas considerações finais, comenta também para a gente. Isso. E eu só quero também pedir vibrações também para a menina também, a Clara Liz Ferreira Rosa, né, que de 7 aninhos desencarnou essa semana, né, com morte cerebral, né? E o enterro dela, o velório dela vai acontecer agora. Eu vou até sair um pouquinho aqui correndo e para ir para lá, né? E eu peço vibrações aí para ela e para toda a família que receba essa luz aí também, que não é fácil, né? Uhum. 7 aninhos não é fácil. E vamos em frente. Aí foi até motivo de reportagem da Globo, da Vanguarda, falando sobre a médica falando sobre esse problema de criança morrer com desencarnar com problema cerebral, né? Sim, e sem assim, do nada, né? Mas é isso. Vamos lá. Então, Bacos, muito obrigado. Bacos, muito obrigado pela sua participação conosco. Então, gostaríamos de você transmitisse as suas considerações e fizesse uma pequena prece de encerramento da nossa coisa. Rui, eu é que tenho que agradecer pelo privilégio de poder participar deste programa e também da alegria de reencontrar velhos amigos, né? Velhos parceiros, companheiros de jornadas. Realmente me trouxe muita felicidade. Em relação ao ser do voluntariado, isso na década de 90, o Brasil estava desenvolvendo essa cultura do trabalho voluntário, porque antes ficava muito naquela benemerência, quando der, eu faço, eu ajudo, eu dou aqui uma esmola ali, etc. tal, para um trabalho consciente, com responsabilidade e compromisso. E o papel dos centros de voluntariado, o primeiro no Brasil foi o de São Paulo, né? A gente fundou aqui em, acho que 92, 93, era estimular o trabalho voluntário nas pessoas e preparar as entidades do terceiro setor para fazerem a gestão do trabalho voluntário. Na época também, depois saiu a lei do voluntariado regulamentando, né? E aí, com o desenvolvimento do próprio terceiro setor, os centros de voluntariado acabaram perdendo o foco, perdendo aí, o objeto, né? E aí acabaram sendo desativados, né? Então não existe mais centros de voluntariado, né? Porque as próprias entidades do terceiro setor se apoderaram aí e têm feito um trabalho fantástico de... Nós pudemos dar essa sugestão para o Nelson Borges, porque ele fez um livro falando sobre voluntariado, né? Perfeito. Bom, eu só posso conclamar a todos os ouvintes para erguermos o nosso pensamento ao Criador, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá de podermos servir e cumprir os desígnios, não é? E que Ele nos abençoe e que continue nos brindando com sabedoria e saúde para que possamos continuar na nossa missão de construir um mundo melhor. Que assim seja. Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho, por onde passei e sofri. Não quero que sofra assim. Sempre assim, você quer que eu seja, você veja bem. Preciso eu mesma vencer, por favor. Não queira matar meus valores. Por isso me ensine o melhor caminho, mas deixe a mim decidir. Thank you.